Saudações, peregrinos cibernéticos. Esse aqui é o primeiro podcast em jogo de RPG. Estamos aqui com o Vru. Ah, eu sou o Alex Wunerheim, eu sou o CEO da Virtual Robotics Esponja. Ceilão. Meu nome é John, eu sou um vagabundo, que eu não faço nada. Eu moro nos Estados Unidos, em Denver, no estado do Colorado. Eu só resolvo casos de sobrenaturais, essas coisas, vivo disso e isso aí. O João é o único do grupo que vive basicamente do que vocês fazem por hobby. Exato. Vai lá do CR. Eu sou um chinês chamado Tengu Zhou, vocês podem chamar de Li. Ele formado em engenharia da computação. Pastel de flango, né? Você é racista. Ele é formado em engenharia da computação e atualmente trabalha como hacker para uma empresa grande de software. E trabalha com essas coisas para ser divertido. Investigação. E Baran? Eu sou Eiota Talamashi, um descendente de índio. Davi vai rir com um cavalo agora. Ele é descendente de Cheyenne. E é isso. Depois vocês vão aprender mais sobre ele. Excelente, excelente. Agora vamos começar essa bodega aqui que já tá fácil pra caralho. Aqui para facilitar que todos vocês estavam nos Estados Unidos neste momento e ultimamente vocês estavam meio parados no trabalho de vocês de investigador. Vocês não têm recebido nenhum aviso de desaparecimento, ninguém pediu nenhum trabalho para vocês, nem vocês ficaram sabendo de que outra pessoa estava fazendo trabalhos. Basicamente estava monótono mesmo, estava parado e vocês estavam lá. Só com o trabalho pessoal, o João já tava desesperado, que só trabalha com isso, não tava nada. É que o João não tem emprego, o dinheiro que ele ganha das investigações, e não tava tendo nenhum ultimamente. A mendigo foda, né? Moleque, é vivendo a vida numa boa. Tá lá o João trabalhando como faxineiro no barco, poder comer. Ah, só atendente, né? Por favor, também. Beleza. Só atendente, né? Vocês estavam sem fazer nada. De repente surgiu uma notícia na rede de contatos de vocês que sumiu um filho de um casal muito rico que vivia numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E eles estavam dispostos a pagar para quem conseguisse recuperá-lo. Como vocês estavam muito tempo sem fazer nenhum trabalho e parecia um serviço simples encontrar um garoto desaparecido, vocês decidiram seguir rumo para essa cidade e descobrir detalhes maiores lá, conversar com o casal, ver o que estava acontecendo. Obviamente vocês se conhecem, compartilharam essa informação com os outros e foram juntos para lá, já que vocês trabalhando juntos, vocês têm maior chance de sucesso. O nome da cidade é Westingham. A cidade, ela não é nem muito grande, nem muito pequena. Os prédios não passam de 6 andares, os maiores. O centro urbano é bastante extenso, mas os prédios não... É nos Estados Unidos, pô? É nos Estados Unidos. Cada um pegou meio de transporte. A cidade é provida de acesso por via férrea e por rodovia. Vocês podem ter pego qualquer um desses vias de transporte. Menos o Bruno, pode ter chegado de jetinho em particular. Mandei a mensagem, Guilherme. Não tenho. Ele pulou, ué. Tô deixando num trem, bora. Então vamos supor aqui que um prédio que tem 6 andares nessa cidade tem um aeroporto, que é um hotel mais luxuoso da cidade, e o Vru chegou de helicóptero nesse hotel. Wayne Falkland. Como ele é milionário, ele tem dinheiro pra ir de helicóptero. Chupa. Vocês chegaram e do centro vocês pegam um caminho pro subúrbio, que é onde essa família mora. Onde o casal perdeu o filho. Perdeu não, tá desaparecido. No caminho pra lá, já tá de noite, são 11 horas, e cai uma chuva torrencial. Vocês podem ver relâmpagos e ouvir trovões ao fundo. Chove muito e quase não há ninguém na rua. Vocês podem ver a rua, mesmo escoando água, ela fica com uma grande camada de água. O carro vai passando e jogando água pros lados, no caminho até lá. Vocês começam a ver casas mais afastadas umas das outras e começam a ver ao fundo, com uma grande dificuldade, uma floresta, porque as luzes da cidade começam a ficar para trás, vocês começam a ver ao fundo uma floresta de... Como é que é o nome daquela árvore mesmo, João? Pinheiro. É, Pinheiro. Uma floresta de pinheiros ao fundo. E ela é bem extensa, cobre quase toda a visão que vocês têm em volta da cidade. A cidade é basicamente um ponto de parada para o trem no meio do caminho dos Estados Unidos. Foda. Vocês vão caminhando na estrada, caminhando, e chegam na entrada que com a placa que diz Residência dos Douglas. Douglas. Vamos supor que agora todos vocês estão na entrada da Residência dos Douglas. A casa, mais ou menos a uns 30 metros da entrada, possui um jardim com um gramado e um caminho de pedras até a entrada principal. A casa é de dois andares, ela é bem larga e parece que é bem elegante por dentro, porque ela é toda decorada por fora, a pintura é nova. Vocês veem realmente que quem mora ali dentro tem dinheiro. Assim que vocês passam do portão principal, um segurança vem abordar vocês assim, segurando o guarda-chuva e pergunta: pois não, senhores, que posso ajudar? Obviamente ele deixou vocês entrarem porque tem outros seguranças lá e qualquer coisa que vocês tentarem, eles podem proteger. Eu tenho um compromisso marcado. Pois não, você tem hora marcada com o Sr. Douglas? Isso. É, vou telefonar aqui pra confirmar, só um minuto. Qual é o seu nome? Alex. Eu coloquei minha jaqueta pra cima da cabeça pra me esconder daqui. Beleza. Um chapéu. Ah, Bruno, é que o Bruno que jogou RPG com a gente, eu tô usando essa imagem aqui, né? É porque a primeira vez que a gente jogou RPG, eu montei um personagem igual a essa imagem. Aí eu uso ela eternamente como que é RPG do jogo. Independente do que entende. É, exato. Qualquer RPG que eu jogue, mesmo medieval, eu gosto de tudo isso. Senhor Alex, o senhor Douglas falou que não tinha hora marcada com você. Você quer discutir sobre a recompensa pelo jeito dele? Eu quero convencer ele que na verdade eu tinha sim. Você quer o quê? Convencer ele que na verdade eu tinha horário sim. Ah, tá. Você falou isso pro segurança? Eu falei, não, cara, eu tinha horário sim. Aí você quer jogar dado pra persuadir o cara, é isso? É, ele tá comendo, tá. O negócio ficou nada, rapaz. Tá, deixa eu ver aqui. 4. Porra, você é jogado pra caralho, peraí. Tá, vamos lá. Vou rapidinho aqui só pra ver se ele vai conseguir, né? Tá, 2 sucessos. Tudo bem, senhor. Eu vou deixar você entrar. Você pode acompanhar o Robert ali, que ele vai te encaminhar pra entrada principal. Por favor, acompanhe o Robert. Não, todos vocês já. Vocês estavam com roupa elegante assim, eles estavam todos juntos. Ele falou: não, vocês podem entrar ali. Tem vários seguranças ali também. Vocês caminham pra entrada principal, a entrada de porta dupla. Vocês chegam lá, as duas portas se abrem, cada uma puxada por um segurança. À frente vocês veem o senhor Douglas, acompanhado pela senhora Douglas, e mais dois seguranças, um de cada lado deles. Quem são vocês? O que vocês gostariam nessa residência? Eu tenho horário marcado, não tô brincando. Empurrei o Lee pra frente assim. O quê? O Lee? Não, não. Você quer passar de flango? Viemos falar com o senhor sobre o seu filho. Recebemos mensagens sobre informações sobre isso e iremos ajudar a talvez encontrar suspeito. Tá, tudo bem, eu vou levar vocês até o quarto dele. Ele pediu para a mulher esperar no primeiro andar e seguiu com vocês junto com as seguranças até as escadas para o próximo nível. Virando o corredor à direita, vocês veem um longo tapete que segue por um corredor bem grande, levando a vários cômodos. Vocês caminham alguns metros e viram um quarto à direita. A porta está aparentemente normal, ela tem detalhes em madeira clara e escura, e o piso logo após o tapete é de mármore. Ele abre a porta e logo vocês podem ver um grande buraco na parede que dá pros fundos da casa. E vocês podem ver a chuva lá do lado de fora, que é protegida por uma pequena armação de plástico lá de fora da casa, para usar. O buraco na parede tem aproximadamente 2 metros de altura por 1,5 metro de largura. E parece que foi destruído por uma coisa bem grande assim. Dentro do quarto não tem nenhum dano físico além da parede destruída. Aí ele vira pra vocês e fala: é aqui que meu filho estava quando ele desapareceu. Vocês podem começar a investigar por aqui. A recompensa, se vocês encontram... Oi? Um buraco na parede. Era no quarto? Era no quarto dele. Mas é um buraco tipo enorme? É enorme. 2 metros de altura por 1,5 metros de largura. Assim como ele falou. Peraí, mas é na parede ou na... Na parede. É na parede. Mas é na parede para fora ou para o outro? Não, para fora. Lá vocês podem ver a chuva lá fora e não entra água porque tem uma armação de plástico protegendo. Na parede. Não sei se é possível fumar dentro da rede. Você tentou? Ele fala: não aqui, porque esse lugar ainda está sendo investigado pela polícia. Vocês podem começar a investigar por aqui. A recompensa, se vocês acharem o nosso filho vivo, é de 10 milhões. E se vocês encontrá-lo morto, é de 5. Não fiz barulho não, tá todo mundo vivo também, devia ter gastado um pouco de dinheiro. Ah, mas vai dividir pra vocês. Isso se vocês encontrarem ele vivo, né? Ah, se encontrar ele morto, se encontrar ele morto, é 1 milhão pra cada um, já tá bom, né? Tá bonito. Não, se encontrar morto é 2 milhões. Enfim, vocês... Igual tudo, 5 pra cada. Vocês querem fazer alguma pergunta? Igual tudo. Acabei de vender todos os dinheiros que fizeram pra comprar a contato. Tá, beleza. Qual a idade dele? Não sei se você já falou, mas eu não tava prestando atenção. Eu falei isso no RPG, então... Ele aparenta ter por volta dos 50 anos. Não, o filho. Ah, o filho? Eu perguntei no RPG, perguntei pro rapaz. Ah, o filho, tá, entendi agora. Acho que o cara tinha. Deixa eu ver qual o nome do filho aqui. Peter. Não, Peter? É o Peter. O Peter tinha apenas 14 anos. Qual é ele? Não, era uma criança normal. Mas vamos facilitar aqui a história. Quando ele falou que ele era uma criança normal, você viu ele meio que desviando o olhar assim. Você tem astúcia suficiente pra ver que ele tá escondendo alguma coisa. Eu não sei o que eu posso falar. Eu não sei o que eu olhar. Falei, fala a verdade. Você tem certeza disso? Todo mundo fala a verdade. Exato. Sim, o Peter, ele só tinha alguns problemas com os outros garotos da escola, mas... Nada além disso. Era apenas problemas de criança, sabe como é que é? É verdade. Você tá intimidando ele? Não, tô convencendo ele. Convencendo ele? Uhum. Tá. Deixa eu jogar os dados aqui. Feito um brutucu na tua. 3 sucessos. Tá, ele falou pra você que ele vinha visto um comportamento estranho do Peter recentemente. Que ele tava... mais quieto, que não tava mais falando com ele direito, basicamente isso, nos últimos 15 dias. Só isso que vocês queriam perguntar? Moleque, a gente tá no quarto do moleque? Sim. Você quer investigar? Eu quero investigar o quarto. Você vai pedir pra ele sair? É. Tá, eu posso sair, mas o John vai ter que estar com você aqui. John, obrigado pela confiança. Não, o John é segurança de 2 metros de altura. Ah, tá. Então, eu falei que o vídeo que eu tô ressuscitar melhor se tivesse com a gente. Ele olha assim pro cara assim. Tá, tudo bem. Vocês têm meia hora. Corre. É porque o quarto ainda tá intacto. Ainda tem uns objetos de valor ali. Como não conhece vocês, eles. Não. Pode falar. O quarto dele. Como que é o quarto dele? Fala. O quarto dele tem uma cama de casal, apesar de ser apenas um garoto. Tem vários móveis de madeira de lei, um tapete embaixo da cama e perto... Tem computador? Tem computador de mesa. Logo perto do buraco. É estranho que, mesmo com um buraco gigantesco na parede, o resto do quarto tá intacto. O computador que é perto do buraco, tá, tipo, parece que não aconteceu nada com ele. É, tipo, eu vou pesquisar o quarto e mandar o quarto pra ele, falando aqui é o computador, ver se ele acha alguma coisa. É, tá, enquanto isso, Bom, eu saí junto com eles e eu perguntei pra eles se eu podia ir lá fora, tipo, no central, pro lado onde tava o buraco. Tá. Tentando ficar acontecendo. É. Cara, qual é o nome de cada personagem? Me perdi. Porque o Baran é um. Eiota. John é o cara do computador. Não, não, John é o ladrão. John é o ladrão e o Lee é o do computador. Não, grava que João é o próprio nome, é John. Ah, tá. E o outro é o Flango do computador. Isso, então vamos lá, primeiro turno, Davi. Não, a segunda pergunta é extra, a segunda pergunta. O que significa um sucesso? Um sucesso? Tem dois tipos de testes no Mundo das Trevas. Tem os longos, que você pode fazer vários até conseguir obter o número de sucessos que você precisa, ou aqueles que você faz um só e se você não conseguir, você perdeu, entendeu? Os que é um só, nesse caso, que é pra você persuadir o cara, pra você ver se ele tá mentindo, que é apenas um teste, dependendo do grau de dificuldade, vai de 1 a 5 sucessos que você tem que tirar. Se você tira 2, 3, já considero que, tipo assim, que você superou um desafio razoável, entendeu? Agora, se você tá tentando fazer uma coisa muito difícil, aí eu vou pedir pra você tirar no mínimo 3 sucessos, entendeu? Quando você não tira 3 sucessos, 1 ou 10, é isso? Não, é quando você tira 8, 9, 10. Se tirar 10, você pode jogar de novo. Entendeu? Entendi. Primeiro, eu e o Magazine. Vai o Baran primeiro. Pode ser o Baran. Investigação mais raciocínio, né? Quantos dados você vai jogar então? Raciocínio mais investigação, só pra agilizar aqui. Vou jogar 7. 7 dados. Então, você quer jogar ou posso jogar? Vamos jogar aqui. É D10, né? É D10. Porra! Não. Você tirou nenhum sucesso. Caralho! Você botou maior que 1. Hã? Você botou maior que 1. Eu botei menor do que 8. Menor que 8, você botou. Ah, não, entendi. Eu fiquei isso na final, peraí. Tá, 2 agora. Beleza, joga mais 2 dados aí. Ah, é. Ok. Tá com 5 sucessos, você viu assim o quarto. Tava bem escuro assim ainda, a iluminação tava funcionando. Você mexeu atrás do armário, mexeu atrás da escrivaninha. Avaliou cada cômodo do quarto, aí você viu que tinha uma madeira do assoalho que ela tava meio estranha, assim, ela parecia que tava meio comida de um lado, parecia que tinha alguma coisa estranha ali. Como se tivesse algo embaixo dela? É. Eu peguei a machadinha e quebrei a madeira. Você quebrou, abriu, tinha um buraco de 15 centímetros de profundidade com uma caixa no fundo. Você pega a caixa e abre. Você pega a caixa, abre. A caixa não tem cajado, apenas um fecho. Uhum. E dentro dela você vê um amuleto. Um amuleto? Feito de fibra de árvore e ossos. Ossos parecem ser de lobos. Tá. Alguém tem o que? O cara conseguiu reparar isso. Contigo? Cara, eu sou índio aí, eu sei, eu conheço. É, tu conhece. Vai. Não, pegou outro. Ok, de novo. Tá. Ocultismo, quem tem? Davi tem. Beleza. Davi tava procurando lá no computador alguma coisa. Aí. Você quer fazer primeiro o teste ou quer pra eu investigar logo essa porra aí que ele achou? Vai ser o teste, cara. Não sei como é que ele funciona. De, pra ver se achou alguma coisa no computador? Tá. A informática. A informática mais inteligência. E o modificador do equipamento, né? Você tem mais alguma coisa aí? Né? Oi? Isso é a quantidade de dados que rola? É, só uma quantidade de documentos. Rapidão. 9 dados. 3 sucessos. 3 sucessos? Yeah. Você descobriu que incrivelmente não tinha nenhuma pornografia no computador dele. Ih, caralho! Tem algo errado. Esse aí é true, na moral. Esse aí é... Não, pior que não dá nem pra falar que é viado, porque tem pornografia gay. Ele você... é assexuado. Você... assexuado. Ele é 100% assexuado. Você descobriu alguns textos encriptados no computador dele, que ele tava começando a escrever uma história de um garoto que era desrespeitado na escola, que... é basicamente uma fantasia. Eu não tive muito tempo pra ler, mas eu descobri um texto encriptado ali, mas que parecia não ter nada demais. Mas foi corretado. É, você conseguiu, botou tudo no seu HD ou celular, qualquer coisa que você tenha. Aí o Barão te mostrou o amuleto, falou... é, a investigação, né? É, o Barão falou... o Talamacha, lê, vê esse amuleto aqui que eu achei ele... aí é... enquanto isso... ocultismo mais raciocínio ou inteligência? Isso. Ocultismo mais raciocínio. Enquanto isso, o John e o... e o pô, Alex... maravilha. E o Alex estão indo lá... você tá indo lá de fora também, Alex? Boa, boa. Tá muito importante. Aí joga os dados aí, Davi. Enquanto isso, vocês dão a volta lá. Quando vocês saem do quarto, tem um segurança lá de fora. Vocês falam com ele que se vocês podem ir ali do lado de fora pra ver se tem vocês acham alguma coisa. Ele, ele acompanha vocês até o lado de fora. Eu fiquei fora do quarto com o celular, tá? Beleza. Enquanto o Davi tá vendo ali quantos dados ele vai jogar. É, já rodei já. Quanto sucesso? 3 de novo? 3 de novo. A gente pensou. É. Certo. Quando vocês estão descendo, o Davi olha ali o colar. Você sente. Colar. Você sente que tem realmente... você sente não, o Baran que tem esse sentido. Baran, assim que você pegou o colar, você viu que tinha alguma energia ali que você não conhecia, que aquele realmente era um objeto poderoso. Você explicou essa sensação que você teve pro Lee? Não, eu vou esperar ele tirar as conclusões e depois eu falo. É, aí você falou que aquele amuleto ali parecia, visualmente... parecia ter sido feito há muito tempo atrás e que parece ser feito por tribos que realmente tinham alguma magia nos rituais deles. Eu percebi se a energia era boa ou ruim. Você sentiu que a energia era muito forte, mas você não sabe se ela é boa ou ruim. Tá. Aí você falou isso pra ele? Falei, mas o que ele descobriu com o negócio? Qual essa parada? Ele associou com a tribo que ele conhecia, que ele já estudava. Que praticava rituais, e esses rituais também fazia confecção desses itens, que supostamente tinham propriedades mágicas. Uhum. Vocês têm ele ali nas mãos, sabem que ele supostamente tem uma propriedade mágica, mas vocês não sabem o que ele faz. Ah, eu peguei e limpei na caixa e limpei a caixa lá no chão. E você vai deixar aquele buraco ali no chão? Não, eu coloquei e a tábua quebrada por cima. Tá, beleza. Enquanto isso... ah, por sinal, boss. A parede tá quebrada irregularmente, ou... irregularmente, sim. Irregularmente? Muito irregularmente? Não, ela tem um formato definido de uma elipse, assim. Então, uma coisa muito grande passar, se tivesse passado por ali. Não que, de uma vez só, não que ela tivesse sido quebrada aos poucos, tipo, entendeu? Foi estourado, então. É, boss, exatamente. Então, não é, tipo, não foi cortado, ou tipo... ou... aos poucos não, foi de uma vez só. Foi explosão mesmo, saquei. Mas não modificou nada que tava ali dentro, nem perto. Não. Do lado de fora, vocês, o John e o Alex, conseguem ver restos dos destroços de tijolos e concreto que tem ali no chão, que ficaram ali no gramado lá de fora. E basicamente parece que tá tudo ali, como se aquela pedaço da parede tivesse explodido pro lado de fora e tivesse ficado tudo ali no chão. Vocês querem investigar o perímetro aí do lado de fora? Tá chovendo bastante e as provas devem ser comprometidas, mas vocês podem tentar investigar alguma coisa. Então, eu vou dar os dados de vocês. Quando você joga? Sabe quando tem? Eu sei, tem. Eu olhei ali pra perto, tipo, tem a o rombo, aí pra direção do rombo eu olhei se tinha alguma coisa, se era pra direção de outra casa, de uma floresta, de nada, de um muro, tipo. Atrás de vocês é a floresta. E direção do rombo. É, mas tem um espaço bem grande entre os fundos da casa e a floresta. Tá, eu fui andando assim, devagar, atento ao chão, até a floresta, assim, pra ver se eu via alguma pegada, algum resquício, qualquer coisa. Tá. Se você tá jogando dado, você me fala. Tá, Seguindo essa sua linha de raciocínio, não vou precisar jogar dado, né? Você seguiu diretamente a trilha aqui da janela até a floresta. E você conseguiu ver que tinha alguns rastros de lama por ali perto e você viu uma pegada assim, de um pé humano. Aí eu falei, Pru! Oi! Olha aqui! Oi? Eu mostrei pro... Nos trechos ali, perto do limite da residência, onde já era, tava meio, às vezes, grama, às vezes lama, você achou uma resquício de uma pegada humana ali. Eu tô achando fácil de tudo, tá, Guilherme? Tudo que a gente tá vendo, beleza. Tô achando papado. Esse é o cara profissional, esse profissional em ação. Não, essa pegada é de um adulto, de uma criança. Parece que é de um adulto. É, 40 mais, assim. É, o tamanho da pegada de um adulto. Que ele... Bem, eu acho que eu vou subir, né? Eu já descobri tudo que tinha que descobrir aqui, vou reencontrar meus amigos lá em cima e a gente mete o pé. Vocês podem fazer mais algumas perguntas pros senhores Douglas, ou vocês podem procurar algum lugar pra dormir, ou pedir pra dormir lá, eu acho difícil de deixar aí. E continuar as buscas no dia seguinte. Beleza. Eu aluguei um andar de cima daquele hotel inteiro pra gente. Porra! A gente tá... Tá em qual cidade? Oi? A gente tá em qual cidade? Westrun, é. Tá, então eu vou pedir pra dormir na casa dele, porque eu não tenho dinheiro pro hotel, nada. Não, pô. Não, ele alugou o hotel todo, cara. Cara. Não, vou andar de cima, tô. Ah, então beleza. Ah, tá, muito obrigado, Alex. É que eu conheço a galera lá, eu sei que ninguém vai incomodar a gente, nem vigiar o caralho. Então... Caralho, agora. Pô, a gente. Sim, Pai dele, onde que era, acho que. É, onde que ele estudava? Na melhor escola particular que tem na cidade. Ah, qual o nome da escola? O nome da escola era... Deixa eu ver. Qual o nome de santo na americana, João? St. Patrick School. St. Patrick School. Ah, sabe onde que a diretora da escola mora? Aonde que a diretora mora? É. Bom, eu posso pedir para as seguranças verem essa informação para você, mas... Eu acho que os policiais já interrogaram ela e ela não tem nada a ver com isso. Ah, e agora então? Baran, quando vocês estão voltando para a cidade, você sente aquela energia do colar na sua mochila e você sente que à medida que você vai se aproximando da cidade, a energia, você não sabe se ela está mais fraca ou se ela está sendo diluída conforme ela vai entrando na cidade. Você sente que ela tá menos presente, você sente que ela tá ficando mais fraca. Tá, mas o cara não passou o endereço da mulher, né? Ele tá, ele conseguiu o endereço dela pra você. Você foi pra casa dela hoje? Mais de meia. São 2 da manhã. Ah, tá, não. Tá, vocês foram pro hotel então, lá que o Bru alugou o andar inteiro, vocês montaram equipamentos lá e dormiram. Eu acendi meu cachimbo de maconha e fumei. Vocês estão todos no mesmo quarto ou em quartos separados? Eu pensei num quartão grande. Quarto do mundo. É, quartão todo mundo. Saquinho e tal, você foi? Tá. 9 horas da manhã bate uma pessoa na porta de vocês. Porra, alguém atendi. Ah, eu atendi. O índio foi na porta, abriu. Era o. Era o rapaz que servia o café da manhã. Ele foi servir um café da manhã especialmente pra vocês. E treta aí, gente. Como vocês tinham alugado o andar inteiro, ele foi servir um café da manhã pra vocês. Ele pergunta se ele pode entrar, ele tá com aquele carrinho gigante cheio de coisas, né? Em cima e embaixo. Eu falei, não, obrigado. Peguei o carrinho, puxei e fechei a porta. Você puxou o carrinho só? É, puxei o carrinho e tá. Fechei a porta. Olha, dá uma verificada aí se não tem nada esquisito no carrinho. É, não, tipo, aí eu peguei, entre aspas, investiguei, abri e estava tudo certo. Você encontrou um bilhete debaixo da bandeja. Uma língua que você não conhece. Eu conheço? Mostrei pro pessoal e perguntei se alguém conhecia. Eu consigo pelo menos reconhecer qualquer letra? Qualquer língua? Ou conhecer qualquer língua. Parece uma língua indígena, mas não é a do Baran. Então pode ser. Iroque, Xiroque, sei lá qual é o nome. Iroque. Você vê, não é Cherokee, Baran. Você só conhece Cherokee, não é. Ah, é. Então pode ser Sioux. Tupi, Tupi. É Tupi. Tupi é da Amazônia. Tá. É, eu vou no. Eu vou na casa da diretora. Alguém vai comigo? Calma. Cara, eu mostrei pra eles, ninguém sabe, cara. É o seguinte, a gente vai na diretora e se você pesquisa no computador, se você descobre alguma coisa dessa linha. É isso aí. Eu vou na diretora, alguém vai comigo. Eu vou contigo. Show. Eles vão na diretora da onde? Do isso. Colégio? Que ele estudava. Isso. Pô, sempre a diretora do colégio toma esporro meu, hein? Eu acho que eu não vou. Já é inflação, né? Exato. Eu lembro disso. Guilherme, eu tenho uma pistola, cara, uma pistola. Não. Aí, pô, eu você não sabe nem atirar. Eu tenho, mas a 2 metros de distância todo mundo sabe tirar, Guilherme. Tá. Você tem uma pistola pequena e só tem 3 balas. Ah, o Borne. Fala, Verão. Borne. Antes de eu sair, eu deixei avisado com o senhor Lee se ele sair do quarto, deixar alguma câmera ligada de Viana. Porque baseado em RPGs anteriores, não posso deixar quarto de Viana. Beleza. Pode deixar, senhor. Falou. É, vocês dois, o DCR e o Ceylon vão ficar no quarto? Eu falei que eu ia na diretoria, porque eu sou arrombador tá. de o DCR vai ficar onde? Vai pra onde? Eu vou ficar ali pesquisando sobre o papel. Sobre o papel, tá. Beleza, vocês foram lá. Eu quero dirigir um carro do hotel, o Aston Martin. Você alugou um carro de luxo no hotel e foram pra lá, pra residência da mulher. Ela mora num conjunto residencial perto do centro urbano da cidade. Tipo uma vilazinha que tem alguns prédios. Ela mora dentro dessa vila. Vocês chegam lá, tem a grade de proteção da vila, né? O porteiro lá da residência onde a diretora mora perguntou qual apartamento vocês queriam falar. Vocês falaram, apartamento tal, que era o da mulher. É, pois não, quem é? Eu quero falar sobre Peter Douglas com você. Eu já fui interrogada 300 milhões de vezes por esses policiais, eu não vou me submeter a isso de novo. Mas não somos policiais. Tá, tudo bem, mas eu vou cobrar pra vocês entrarem aqui. Eu falei, cara, melhor não. Vocês só vão entrar na minha casa pra falar sobre esse assunto se eu receber por isso. Eu já cansei de falar sobre esse assunto. Vai ser melhor tudo bem, se a gente você vai receber por isso. Não, ninguém. Tô blefando, calma, tô blefando. Eu comecei ela de pensamento. Chegando lá, eu ponho machado no pescoço dela, quero ver ela cobrar alguma coisa. Aí. Tá. Ela convencer ela na boca? Tá falando isso tudo no ouvidinho do Brulho, né? Claro. É, exato. Eu tô falando. Vocês vão lá até o apartamento dela, batem. Ela abre a porta com aquela correntinha pra vocês, assim, pra poder olhar pra cara de vocês. Quem tá na frente é o Baran, e ela olha assim. É o Talamasha. Eu não entendi esse nome ainda, espero que. Qual a roupa que você tava usando, Baran? Só pra você ter uma noção da. Oi? Que bizarro. Que você tava usando de roupa? Um coturno marrom com uma calça jeans, uma camisa branca e um colete de couro marrom por cima. Tá arrumando. Nossa, seu branco opressor de classe média. Branco, cara, eu sou índio. Pô, mas você tá com roupa de branco opressor de classe média, cara. Porque eu sou um opressor facial. Eu quero 200 reais a hora. Podem pagar na primeira hora. Não, a gente resolve isso depois. Me fala alguma coisa que vale a pena e eu pago. Eu não tenho nada pra falar. Eu já disse pra todos os outros policiais. Eu não tenho nada de interessante pra falar. Eu falei pra ela, se você conversar com a gente, as pessoas vão parar de perturbar você. Ih, jogou moral aqui agora. Joga. Caralho, para de. Não consigo nem mais ver o dado, tantas coisas que colocaram. É só isso, velho. Não, na moral. Não, meu flanco! Caralho, tava muito foda, eu ia marcar assim, muito vermelho assim. Oi, gente, aconteceu? Meu flanco! Aê, flanco! Você tava fazendo na sua canetinha, Davi? Não, eu fiz no mouse. Porra! Tá, enfim, até esqueci o que eu tava falando. Tava jogando o meu 1 milhão de dados pra convencer ela que é melhor ela falta disso. Três setas. Aí ela falou, não, tá, tudo bem. Vocês parecem mostrar segurança. Ela abriu, fechou a porta de novo, né? Puxou a correntinha e abriu a porta. E aí, o que vocês vão fazer? Peter Douglas, da sua escola, o que você pode dizer sobre ele? Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para todos os outros policiais. Ele não estava diferente de nenhuma outra criança nos últimos dias. Ele tem se isolado como ele sempre fez. Só isso. E ele tinha algum amigo ou não? Ele tinha poucos amigos. Um ou dois, se eu não me engano. Se quiser, eu posso passar o telefone e a residência deles. Eu quero. Tá, ela passou pra vocês o contato, a fim de deixar ela em paz. O que a senhora acha que aconteceu com ela? Bom, pelo que eu ouvi falar do que aconteceu na casa, eu não sei. Não tenho ideia do que pode ter acontecido. Se algum sequestrador explodiu a parede da varanda e sequestrou ele, parece ser a coisa mais razoável a se pensar. Quando ele se isolava, o que, que ele fazia? Ele ficava no canto ou desenhando ou conversando com seus poucos amigos. Tá, e são esses mesmos amigos que você me disse? Isso é o que eu pude observar. Entendi, quem que eram os amigos dele? Os amigos dele eram o Hugo, deixa eu ver aqui, Hugo Allen e o Thomas Arada. Que Thomas Arado? Arada. Tá. Thomas Arada. Thomas Arado. Eu ouvi Thomas Arado. O que foi, Barão? Como ele era nas aulas? Ele era normal e ia bem nas provas ou era idiota? Ele foi um aluno excepcional. Eu gostei do papo do índio, né? Gente. Galera, eu acabei aqui. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Você acha que tem que partir logo pra violência, eu acho. Eu perguntei se ela tava escondendo alguma coisa. Ela falou não. Aí você viu que ela tava segurando. Eu peguei meu machado e coloquei no pescoço dela. Diga-nos o que está escondendo. Ok. Você fez isso mesmo? Bicho. Ok. Ela ficou meio que em choque assim e começou a chorar. Começou a chorar? É. Tá, eu aproveitei o momento de pressão, eu puxei a arma, apontei a cabeça pro Tala Marcha. Falei, rápido, fala logo, ele tá maluco, fala pra ele logo qualquer coisa. Eu não sei de nada, por favor, não me mate. Vamos fazer uma brincadeira então. Você tem 10 dedos, cada vez que você hesitar vai ser um dedo cortado. Caralho. Cara, ela não sabe nada, eu tô te adiantando aqui, ela não sabe nada. Esse cara aí é... hardcore esse cara aí! Eu guardei minha arma de volta dentro do terra. E aí, vocês que vocês vão fazer depois do Barão quase matar a mulher? Cara, já que ela não sabe nada, a gente tem que ir pra outro lugar, né? Sim. Tá, enquanto a gente tava saindo, eu entreguei meu cartão pra ela e falei, ó, conforme prometido, ninguém mais vai te encher o saco, qualquer coisa é só ligar aqui. Tá. Que isso, saída. Agora vocês estão saindo da residência. Mantenha a palavra. Vocês estão saindo da residência e vocês veem o carro de polícia chegando. Moleque, a polícia estatal chegando, mete a porrada. Antes de vocês entrarem no carro, eles chegaram e pararam no carro. O policial saiu, apontou a arma pra vocês e falaram: mão sobre o carro. Eu falei, você sabe com quem você tá falando? Eu não reconheço direito se você me apontar essa arma. Mão sobre o carro, eu atiro. Repetiu, você sabe com quem você tá falando? Ele vai chegando perto assim e apontou a arma pra você, pra sua cara. Eu entreguei o celular pra ele e falei assim, é o prefeito aqui. Você deu o celular pra ele, mas o que você tinha feito com o celular antes? Eu usei a descagem rápida do prefeito. Prefeito? Tá, você tem contatos... Não, você tem contatos no governo, né? Tá, beleza. Você deu o celular pro cara, aí tava chamando o celular. Ele pegou o celular assim e ainda apontou na arma pra você e colocou o celular no ouvido. Aí você ouviu ele. Seu prefeito? Não, eu recebi um chamado. Não. Aí você ouviu que ele tinha recebido a chamada desse número, né? Aí falou, não, tá, tudo bem, eu vou passar pra ele. Aí ele passou o celular pra você falar com o prefeito. Eu falei, opa! Houve um terrível engano, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eles receberam um chamado de que vocês estavam perturbando a senhora Jenkins? Quer falar com ela? Eu te garanto que ela vai confirmar que ninguém tava perturbando ela. Não, não, tudo bem, Alex. Não tem problema não, mas cuidado aí. Beleza. Tá, aí... Deixa eu falar. Desligou. Aí o policial ainda apontou a arma pra você e falou: quem são vocês? Aí você falou o quê, bro? Oi? Você falou é só um policial? Não, o outro tá dentro do carro. Não falei nada, eu comecei a andar de volta pro carro. Entendi. Você não falou nada? Tá bom, comecei a andar de volta pro carro. Tá, vocês viram o Vro andando pro carro, fizeram o quê? Eu falei, eu não dei satisfação pra que roube o dinheiro. Tá, aí vocês viram o Vro andando pro carro. Ok, eu fiquei. O que a policial fez de Vro, mano? Ah, tá, ele continuou, ele não sabia mais se apontar a arma pra você ou pros outros dois. Ih, vacilou a tarde de oportunidade. E pensou assim, com sua cabeça, levantou um pouco o cap dele e falou: ah, foda-se essa merda. Botou a arma de volta na cintura e voltou pra dentro do carro. Foi embora. É, foda-se. Aí eu peguei e fui pro carro junto com o Bru. Beleza. Você também. E agora? Onde que a gente vai agora? Eu vou pra casa dos amigos dele, se alguém quiser ir. Enquanto isso, DCR. Opa. Você, depois de árduas horas pesquisando na internet, com seu conhecimento idético e caralho, que barulho fundo é esse? Pesquisando na internet, capaz, minha mulher que tava sozinha no quarto. É. Quarto foda, né? Você descobriu que aquela língua era a mesma língua das tribos que tinham feito aquele colar do garoto, só que ela estava escrita ao contrário, por isso que demorou tanto tempo para descobrir. E a mensagem era: vocês nunca vão encontrá-lo. A mensagem não é legal. Não é legal? Mas Foi o atendente do hotel que deixou aquela porra lá, né? Você pode tentar ver com ele se ele sabe de alguma coisa. Eu acho que você não trabalha com machadinho, hein? Machadinho? Já comigo, leque. Corta essa porra toda aí. A gente foi pro hotel já? Não, vocês estavam indo pra onde mesmo que você tinha falado? Eu ia pra casa dos amigos do moleque que sumiu. Ah. Mas aí o DCR... Você deu a informação pra eles, DCR? Não, mas eles não estavam lá, né? Eu liguei pra eles. Tá, ele falou isso pra vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pra casa dos moleques ou vão pro hotel? Moleque, homem, você tá na rua? É, também acho. Pra onde? Moleque. Pra rua. Só falei pro DCR ficar de olho no atendente. Tá, beleza. Vou deixar. Peraí, o piloto liga o rádio e botei o carro fundo com mais. Tá, vocês... É, enquanto isso, Borges, eu comecei a fazer um pequeno sistema de vigilância no corredor. É, que fique... Tipo, não precisa ter alta qualidade, mas que não consegue, tipo, não consegue se ver fácil. Tá. Pra caso alguma coisa aconteça, alguma coisa fácil. Tá. Davi, vai tentando decifrar a história que ele escreveu também. Ah, sim, também pode ser uma boa. Tá, você tá estudando isso. Enquanto isso, o pessoal vai lá na casa do primeiro garoto, que é o Robert Schallen. Que informações a gente tem dele? Nenhuma, só que ele era próximo do garoto que desapareceu, o Peter. Ah, eu quero abrir a página do Facebook dele. Fica. Parece que fez até barulhinho, hein? É Face Invader, na verdade. Vocês vão pra casa do moleque lá e ele não tá em casa. Yeah. Os pais dele estão? Os pais dele estão, eles informam você que ele tá na sessão com um psicólogo, que ele só volta à noite. Eu liguei pro Lee e falei: cara, tem como hackear o celular desse moleque pra achar o GPS dele? O Lee foi escovar os dentes. Que merda. Mas ele tem como, ele consegue fazer isso, ele consegue. Aí ele no quarto do hotel lá, escovando dente, eu pulo o celular na cama. É, tá. Mas ele consegue fazer isso. Você quer descobrir onde eles estão agora? É. Tá. Ele vai jogar 7 dados. Tá, o Vru. Oi. Ele conseguiu pegar uma área de alcance do celular deles, mas tem muitos prédios em volta da área de alcance do celular. E aí, galera? Quantos caras? É... Cara, não sei. Claro. O outro amigo, Tony Arado, cara. Ah, Tony Arado? Ah, tá, beleza. Aí você é bom. Vamos lá então. Tony Arado, tá. Tio. Tá. Vocês foram lá na casa do Tony Arado. Ele tava em casa, os pais dele falam, ele tá meio abalado com o desaparecimento do Peter. Vocês têm certeza que vocês querem falar com ele agora? Vocês precisam falar com ele agora? Sim, com certeza. Ajudar ele a resolver as coisas na cabeça dele e falar com a gente agora. Vai lá o empresário persuasor. Vocês conseguiram ir lá no quarto do garoto junto com os pais pra conversar com ele. A residência deles é um apartamento no centro também. É um apartamento mais simples. A gente tá sozinho com o moleque? Não. Não, vocês estão com os pais dele. Eu perguntei, qual era a sua ligação com o Peter Douglas? Eu sou amigo dele há mais de 5 anos. Você sabe alguma coisa do sumiço dele? Não, ele não me disse nada. Eu não sei, eu acho que ele foi sequestrado. Sobre o que, que vocês conversavam? Aí ele olhou assim pra vocês, olhou pros pais. Ele... Ah, é, pros pais. Mas é o seguinte, nessa que eu notei isso, eu virei pros pais. Podemos conversar eu e vocês dois ali na sala um instante? Aí eles não se sentiram muito confortáveis em deixar os outros dois junto com o garoto, não. É, realmente um índio com tatuagem não foi a melhor ideia, né? Então vou tentar por trás. Eu virei pra ele e falei, cara, eu falei que eu sou um psicólogo especializado nesse tipo de situação de sequestro. E as crianças normalmente se soltam mais se elas estiverem se sentindo... Que menos gente tava escutando. Ah, eles. Tá. Você tem bastante persuasão. Vou aceitar. Você ficou sozinho lá e os outros dois saíram. Deixa um comigo. Deixa um com você? É. Tá. Vai só vai um com o pai. Tá, quem ficou? Pode ser eu. Tá, não, tá. O João saiu então, ficou com os pais lá fora, enquanto os dois ficaram lá dentro. Tá, faz as perguntas. Tá, Sobre o que vocês conversavam? Quando nós não conversávamos sobre matéria, vocês sabem, nós gostávamos de brincar sobre coisas sobrenaturais. Por exemplo? Ah, nós pesquisávamos na internet sobre rituais de magia e brincávamos com isso. E teve algum ritual que descobriram antes dele sumir? Não, nós não tínhamos feito nada diferente antes do desaparecimento dele. Só as coisas que nós sempre fazíamos e que acreditávamos nos dar boa sorte. Tipo o quê? Ah, alguns rituais simples, sem nada demais, só pra nos dar boa sorte. Que tipo de ritual simples? Nós orávamos para que a Mãe Natureza nos protegesse e nos desse sabedoria para poder viver nossas vidas com mais dignidade e prosperidade. Era basicamente uma reza que eles faziam. Tá. Só que seguindo o ritual lá dessa religião maluca. Tá. E ele comentou alguma coisa antes de sumir? Não, ele não comentou nada comigo. Por que eu tenho a sensação de que você tá escondendo alguma coisa? É, começou machadinha. Eu tirei o terno e foi numa cadeira. Tirou o terno e foi numa cadeira? É. Eu juro pra você que eu não tô escondendo nada. A gente não fez nada diferente antes dele sumir. Eu peguei o cordão e conta isso aqui, o que você sabe disso? Tá. Vru tem mais astúcia que você, ele vai jogar... Como é que faz? É pra ver se o garoto tá mentindo. É... raciocínio mais astúcia. Poxa. Oi. Só uma coisa, eu percebi a energia que emanava do colar, eu percebi se ela aumentou de 1000. Tá, a mesma coisa baixa desde quando você entrou na cidade. Entendi. Tá, o Vru percebeu que realmente o garoto não conhecia aquele objeto, que era a primeira vez que ele tava vendo, assim que se tirou da mochila e mostrou pra ele. Eu falei, tá, deixa o moleque, ele tá falando a verdade. Ok, se você estiver mentindo eu volto, tá? Só pra você saber. Ele ficou com a cara de assustado, tipo, fudeu, Cindy com uma chadinha pra ameaçar. Tá, beleza. Eu sou índio, eu sou impulsivo aí, tem que... Aham. Tá. Você realmente não quer que ele volte. Davi? Aí saiu. DCR. Opa. Você descobriu nas histórias que ele escrevia. Chegando perto do final, que na história dele, contava basicamente a história de um menino que descobria ter um poder. Ele não detalha qual poder é esse. E curiosamente, no final da história, você vê que o garoto tinha conhecido um personagem mais experiente desse poder que ele dominava, e a história acaba aí, basicamente conhecendo uma pessoa. A história acabou? Tipo, ele parou de escrever. A história não tá terminada. E ele conheceu essa pessoa vendo ela pela primeira vez no, entre as árvores de uma floresta. Peraí, ele... Ah, ele tá presente? Oi? O garoto tava escrevendo uma história sobre um garoto que tinha problemas na escola e que começou a desenvolver um poder. E a história terminou quando ele conheceu um cara que tinha esses poderes e no meio da floresta. Isso, aí ele fiquei... terminou, a história tá inacabada aí. Entendeu? Entendi. Então isso pode dizer que ele pode ter encontrado algum tipo de pessoa que desenvolveu, que tinha um tipo de poder e ele tá tentando ter esse poder também. Pode ser um tipo de bibliografia ou algo assim. Que também outra coisa que a gente tem que perceber é que a parede explodiu de dentro, né? Não de fora pra dentro, de dentro pra fora. É verdade. Exatamente isso que o Bru falou. Faz mais sentido na descrição da cena. Que é, Borges? Isso que o Bru falou faz mais sentido. Como se ela tivesse sido puxada. Ah, tá. Fora. Nossa. Tá, aqui. O João conversou alguma coisa com os pais do Tony Arato. Nesse meio tempo? Não. Não, vocês conversaram com os pais, mas os pais não tinham nenhuma informação útil. Tá. Já estão que horas? Deixa eu saber o tempo. Agora tá no finalzinho da tarde. Vocês podem ir investigar lá o cara, que, o atendente, né, do hotel, ou outra coisa que tinha falado, Baran? Ou, não, só que acho que não vai dar, porque tinha falado pra ir na floresta de frente pra casa do Douglas, só que já tá ficando a noite, melhor esperar outro dia. Aí, que só um de nós sabe brigar, né? Sim. Oi? Sim, só um de nós sabe brigar. Eu sei atirar. É, e o João sabe atirar. Ah, eu sei contar dinheiro, isso não ajuda tanto. No... Mas isso aí, você faz o trabalho mais digno da face da terra. Eu vendo máquinas, eu vendo robôs. E aí, o que vocês vão fazer? Partiu o atendente do hotel. Precisa todo mundo atendente, a gente separar. Cara, eu acho que tem que ir todo mundo assim, tipo, e colocar a faca no pescoço da pessoa, tá ligado? A gente tem que ver porque foi no coisa do café da manhã, o atendente só levou, pode ser que a cozinheira tenha colocado, sabe? Eu acho que não foi nenhum nem outro, cara. Alguém simplesmente colocou o bilhete ali quando alguém tava anotando. Pois. Não tem câmera? Pode ser. Eu liguei pro Lee, aquele sistema de segurança do hotel e ver as câmeras. Você consegue descobrir quem botou o bilhete. Pra isso eu vou ter que chegar na sala de segurança, isso deve ser difícil. Ah, cara, não acho que você fala isso, você faz isso sem chegar lá. Enquanto vocês estão voltando de carro, conversando isso com o DCR, né? Tá entardecendo assim, conforme o sol vai se pondo, vocês começam a ver os primeiros pingos de chuva caindo assim. Parece que é uma cidade. Toda vez que vai anoitecendo assim, o clima esfria, começa a chover. Tá chuviscando agora. Tá. Eu falei com o Lee que a gente dava um jeito de madrugada de entrar lá. Nós, no sistema de segurança do hotel? Isso. Botei meu chapéu contra a chuva e meu Google Glass. DCR. Minha luva no braço. DCR, você tá vendo a câmera do corredor aí. Você vê que tem alguma pessoa muito estranha no andar do hotel. Sendo que o andar... Mas ele tá parado, andando... Tá andando na direção da porta do quarto. Ele tá andando. Ele apareceu ali ou ele já tá um tempo lá? Você só reparou ele agora, tá no final do corredor andando. Peraí, ele tá no corredor que a gente tá? Não, mas. Não. Não, que ele tá, né? A gente tá no carro. Não, eu tô no quarto, eu instalei uma câmera de segurança na porta da gente, do nosso quarto. Ah, e tem um cara vindo na sua direção. Um cara vindo na direção da porta. Lembrando que o. Show! O Bru, ele alugou o andar inteiro, então supostamente não deveria ter ninguém ali. Poderia subir. Sim. Só uma coisa, deixa eu adivinhar. Ele que é o cara dos computadores, não sabe brigar, não sabe atirar, não... Eu sei brigar. Eu tenho um ponto de briga. Caralho, nerd. Eu sou chinês, cara. Ah, eu sou chinês. Porra. Tô uns Hadouken no maluco ali. Tô um Chapchuken ali que ele nem vê. Menos mal. Ele tá vendo que ele tá se aproximando. Você consegue ver, é um homem, apesar da câmera ser de má qualidade, você consegue perceber esses detalhes. Ele tá usando sobretudo, parece que tá meio sujo. Cabelos longos e mal penteado. E ele tá andando, tipo, rápido ou tipo, passos? Mal. No momento ele tá numa esteira, né? Porque chega muito na porta. Você escuta ele batendo na porta do quarto. Davi? Oi. Você tem arma? Do hotel. Não. Você não tem arma? Não. Davi, se tivesse arma, você dava um tiro na porta já, tá ligado? Isso que eu ia falar. Lembro. Atravessava a porta e ele. A que distância a gente tá do hotel? Tô chegando, então 10 minutos do hotel. Eu olho meu redor. O que eu vejo? Alguma coisa pra pegar. Ele bate de novo na porta. Tem uma escultura de metal numa mesa de vidro do lado da cama. De uma das camas. Pega a mesa, pega essa estátua. Não, a mesa deve ter as coisas em cima. Pega a estátua. Você pega a estátua de metal? Sim. Tá. E me aproximo da porta. Um pouco. Tá. Não tem olho mágico, só tem aquela cordinha. Sim. Tem uma câmera, cara. É, tem a câmera. Você tá vendo. Ele tá batendo, só batendo. É tu é, tá socando mesmo. Você tá vendo ele de lado agora, tá parado em frente à porta, agora você tá esperando. Eu fico esperando. Ele bate mais uma vez. Eu fico esperando, não faço nada. Não faz nada? Só fico lá esperando. Tipo, se ele se ele arrombar, eu bato nele. Tá. Você olha pra porta, quando você vira o olhar, seu olhar de volta pra câmera, ele não tá mais lá no andar. Ah, fuck, man. Eu acabei de dar minha volta com o carro e tô indo embora da cidade. Tá. Aí eu olho ao meu redor. Nada. Ao redor, você olha pra dentro do quarto, tá meio escuro, né? Porque já passou do entardecer. Não tem nada dentro do quarto. Tá, eu. Aí. Volto pra bem, cadeira bem, e fico bem, ainda segurando. Bem de leve assim, você olha lá pro lado de fora da janela e você vê que tem uma sombra no prédio do outro lado. Do prédio. É ele olhando ele pela janela. Não, do outro prédio que dá. Só vê uma, só vê uma sombra só. Okay. Caralho, você não sabe. Você não sabe se é a mesma pessoa. Não, mano. Seja, cara. Você fez uma cena bem elaborada. Ele acabou de abraçar o assento da cadeira, né? Eu baixo a estátua, sacou? Eu me jogava mesmo, tipo. Goodbye, cruel. Você tá vendo lá com a leve luz do final do entardecer, você consegue ver que tem uma sombra no prédio do outro lado correspondente à rua, entendeu? Ela tá lá ou ela tipo. Não, você vê uma sombra que tem o formato de uma pessoa. Mas é só. A sombra tá lá? Tá lá. Ou ela sumiu só? Não, ela tá lá, parada. Ignora a sombra. Finge que ela não tá lá. Tá, enquanto isso o pessoal tá. Vocês estão chegando no hotel, né? Vocês não deixaram o Davi lá. Eles não sabem disso? É, eles não sabem disso, né? Pois é. Vocês estão chegando lá e. Estão subindo as escadas normal. Você ligou pra eles pra avisar alguma coisa? Não. Não. Eles chegaram lá e subiram no andar e entraram no quarto do hotel. Aí eu contei lá. Eu contei que uma pessoa apareceu no andar, no nosso andar, era um homem com cabelos bagunçados, tipo, com um colete sujo, que eu vi na câmera, ele bateu na porta 4 vezes, desapareceu e depois eu senti uma presença do outro lado da rua e ignorei a presença. A presença ainda estava lá, Borges? Quando você chegou no quarto, você sentiu a força do amuleto crescendo de leve, assim, mas só isso que você percebeu. A sombra ainda tá no outro prédio? Isso que eu perguntei. Sumiu. Tá. E tem como você mostrar pra gente a filmagem da câmera do nosso quarto, pra gente ver o cara? Posso. Aí eu tento carregar ela. Você carrega... peraí, a imagem do mostrando o cara, o rosto dele? Isso, dele vindo do caminho. Tá. E dele sumindo. Você tem essa imagem. Mas ela não tá tão nítida na hora que você viu na hora. Parece que perdeu qualidade na hora de gravar. Você consegue ver, tipo, o cara mais com menos detalhes. Você não consegue ver o rosto dele direito. Entendeu? Uhum. Mas dá pra ver que ele desaparece, né? Mas ele desaparece como? Ele desaparece. Então, ele simplesmente faz, tipo, tuf! Ele é ator. Ou ele faz uma magia doida. Depois que ele bate na quarta vez... Ele vira pro lado e a gravação para aí. Ela trava ou ela some? O computador para de gravar nesse momento. Ah, conveniente. Ok. Que horas já são, boy? São 8 da noite. Começo do fim da noite. É, são as 7 da noite agora. 7:30. Tá, não tem jantar, não? Não, tá começando a chover bem agora. Apertei no meu smartphone pra fechar as cortinas. Tá, beleza. Tem jantar, vocês querem pedir jantar no quarto? Sim. Tá, beleza, vocês pediram jantar. E. Vê se a câmera tá funcionando ainda. Oi? Vê se a câmera tá funcionando ainda. Verifico. Ah, tá funcionando. Tá, aparentemente pra câmera. Ela aparentemente bugou. Tá. Por algum motivo. Eu posso pedir coisa no Bubagump? Bubagump? É. Bubagump, Bubagump. Tá, pode pedir delivery. Não, cara, vamos pedir o jantar pro atendente vir e a gente interrogar ele, é melhor. Ah, sim, ok, é verdade. Vocês pedem o jantar e... Mas quem sem vai... violência, hein? Sem violência. E vem outra pessoa em vez dele. Quem vai entregar é outra pessoa, é uma senhorinha. Bia. Tá. Eu levantei a bandeja pra ver se tinha alguma coisa embaixo. Porque o cara da manhã geralmente não é a mesma pessoa da noite, né? Tá, entendi. Ah, vamos ficar até de manhã e pede de café da manhã, é isso aí. Vamos aproveitar a madrugada pra tentar hackear o sistema de... Isso que eu ia falar. Qual é o plano de ataque? É, uma hora da manhã, sei lá, que é o horário de menor movimento. É isso aí, vocês vão tentar... Na moral do caralho, entrar lá no, na sala dos dois? Não, vamos planejar essa parada com calma. É. Baixa as plantas aí do hotel. Tá, pode deixar. Davi baixou. Tá, onde fica o negócio de segurança? Fica no primeiro andar, perto da portaria. Perto da portaria. Tá, primeiro mais óbvio, não pode ter nenhuma câmera vendo a gente. Quando já... Cara, o Borges, é meio estranho, né? A coisa fica logo na entrada, onde é facilmente... É, eu acho engraçado. Não, mas... só um aviso, por experiência própria, é se entrar na lavanderia, normalmente dá merda. Mas, é verdade. Mas é onde tem todo o esquema de segurança. É a portaria, tem a sala de seguranças, é logo do lado, protegida pela sala de seguranças, tem a sala onde fica os servidores das câmeras, entendeu? E servidor de segurança geral do hotel. Então faz o seguinte, quem tem mais carisma ou simpatia, sei lá, seja o que for. Pô, eu lembro que eu tinha alguma. Eu tenho muito, cara. Não, então faz o seguinte, o Vru vai ser. O Vru distrai o atendente, quem tiver no balcão, o João. Eu preciso do João porque o João tem lockpick, ele abre a porta. Mas provavelmente vai ter um segurança lá dentro. Porra, não. Tá trancado dentro do. Não, não vai estar trancado, vai ter um cara vigiando agora, né? Não, ah, tem uma. Não. Tem uma sala entre o corredor e a sala das câmeras, tem a sala dos segurança, entendeu? Ah, tem que passar por essa sala? Tem que passar por essa sala. Não, tipo, por dentro dessa sala? Sim. Eu tive uma ideia, e se a gente tocar o alarme de incêndio, que vai ter que sair todo mundo? Ou desliga a luz do prédio, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Só, cara, eu tenho um isqueiro, eu ligo o isqueiro assim no sprinkler, acabou. É, mas alarme talvez ninguém saia, se a gente desligar a luz, tipo, desligar o gerador, isso. Sei lá. É melhor dar uma porrada no... Como que fala? Acho que é disjuntor? Não é disjuntor, é... É, isso aí mesmo. Entendi, na caixa de energia do prédio. É, desliga o prédio, sacou? Sim, então a gente destrói a caixa de energia do prédio. Mas tem um problema isso, gente. Ah, tem gerador. Não sei se vocês sabem, mas as câmeras são coisas de computador. Se a gente desligar a luz, a gente não vai ter como puxar. Eu sei, não, cara. Não, você entra fisicamente lá no terminal e... Ele quer pegar só a gravação. Sim. A gente destrói a caixa de energia, te coloca lá dentro e você só rouba o HD. Mas aí eles vão saber que foi roubado. Ah, isso é um problema, faz download do negócio. Ah, mas vai estar desligado? Não, eu posso fazer, cara. Sim. Ele consegue. É só plugar o HD. Plugar o HD, ponto HD. Pronto. Ah, boa. Ué, aí transfere automático? Não, a energia vem do primeiro. Eu transformo o meu computador com dois HDs em um. O HD dele vira um pendrive, sacou? O HD do prédio. Do prédio, sim. Ah, eu só faço transferência de dados de um HD por outro. Tá bom. Não precisa de luz, não. É 1:30 da manhã agora, vocês, até chegar à conclusão do plano. Boa tarde, né? Vocês estão esperando também a hora do ataque. E chegou. Se é 1:30 da manhã agora, o movimento do hotel tá bem menor. A questão é que com luz ou sem luz, a gente vai ter que atravessar a sala de segurança, né? Sim. E aí, como é que vai ter o alarme de incêndio? Quem é que vai entrar? Não, destruir a caixa de energia. Quem não é melhor isso? Desligar a caixa de energia pra gente poder ligar de novo essa porra? Depois de achar que é uma melhor. Falha? Destruir ou desligar? Eu acho desligar melhor. Eu acho melhor também. Desligar, tá. Só que eu arranquei todos os fusíveis, que aí vai demorar mais tempo até religarem. Tá. E quem é que vai tentar entrar na sala? Eu tenho que tentar, porque o Davi precisa ir o João pra lockpick lá a porta. Tem que ter alguém que sabe brigar. Eu atiro, se quiser. Não, cara, então é melhor eu entrar e o Bruno liga a caixa de energia. É, e se alguém me encontrar lá em cima, eu consigo sair da situação conversando. É, pode ser. A caixa de energia fica lá no primeiro andar, perto da lavanderia. Só tem uma coisa, ninguém pode me ver ainda até lá. Ninguém pode me filmar. Ah, faz o seguinte, me filma e foda-se. Você apaga depois. Tá bom? Finge que você tá bêbado. Não esquece de apagar a parte da Windows desligar, beleza? Beleza, pode deixar. O Bruno vai desligar a parada? Bom. Ele vai desligar os fusíveis, entendeu? bêbado, bêbado não tem noção das coisas. O Barão vai com a gente pra, tipo, ser uma fail safe. Caso dê as coisas dêem errado, ele bate em todo mundo. Basicamente. Tá caro, tanta chance da merda. Se você bate, nem ia ter graça. Vocês vão descendo, o Bru vai descendo lá pro primeiro andar. Vocês já vão se preparando no primeiro andar também, só que ali no hall, no lugares perto ali da portaria. E o Bru tá andando em direção à caixa de fuzis lá, que fica perto dos fundos. Só uma coisa, tá todo mundo com lanterna. Ninguém esqueceu essa porra da lanterna. Não, mas se usar a lanterna, aí vai saber onde vocês estão. Pô, vai fazer todo mundo no escuro? Vou comprar equipamento então, porque tá foda. Não, lanterna vocês têm, mas vocês vão usar a lanterna? Em algum momento vai ter que usar, né? Porque senão, como é que a gente vai ver no escuro? Ou então a gente pode comprar a visão noturna. Eu sou índio, eu vou lá na moda cacete e guia. Como é que é? Eu sou índio, cara, eu entro lá no meio do mato, pra quem tá acostumado a viver no deserto. Tá, aí o Vru vai, abre a caixa de energia lá. Não tem ninguém perto, por incrível que pareça, nenhuma faxineira, nenhum zelador, nada. Abre a caixa. Calma, antes de puxar, eu perguntei no radinho aí, pode? Confia, vai. Então, como que não tem nada. Vru. Você foi, puxou a alavanca de cima pra baixo. Isso. Na mesma hora fez um estouro e as luzes de emergência acenderam. Ai, meu caralho. Elas se acenderam, ficaram 2 segundos ligadas e apagaram de novo. Isso é mal, porque não era pra elas terem apagado. Baran. Oi. Assim que as luzes de emergência apagaram, você sentiu um frio na espinha. Eu mandei no radinho assim, galera, deu ruim, não era pra ter apagado a luz de emergência, não. Você sentiu que o colar... Onde é que você deixou o colar? Só pro sinal. O colar tá... Caraca. Você deixou no quarto? Não, tava comigo no meu bolso. No bolso? Você sentiu ele esquentando. Eu comecei a voltar pro quarto. Eu peguei por lá pra ver. Não, mas você não sabe disso, você voltou só porque a luz de emergência apagou. Não, mas depois tô em pânico, a porra da luz apagou, não era pra ela ter apagado. Tá, e o resto de vocês, vai fazer o quê? Eu peguei por lá. Eu esperava que ficasse escuro, mas quando eu vi a luz de emergência, não era pra luz de emergência ter apagado, sacou? Barão, o colar parece que tá vibrando na sua mão, só que na verdade você sente que ele não tá vibrando, mas o seu sexto sentido dá a sensação de que ele tá vibrando na sua mão. Eu falei pro João, continua aí tentando arrombar essa porta. Ok. Tá, João, vou fazer o teste de lockpick agora. Como que é? Destreza mais um ofício. 4 mais 3, 7 dados. Pra rolar, ah, beleza, vou usar. Foram 5 sucessos. Tá, João, você em menos de 3 segundos você conseguiu abrir facilmente a fechadura e se esgueirar entre as pessoas que estavam lá na sala. Caralho! E chegar até o servidor. Beleza, resolvi, então pronto, meu trabalho está feito. É, chegar à porta do servidor, a porta do servidor estava destrancada, ele só abriu. Tá, eu abri. Borges. Tem quantos de segurança na sala? Dá pra perceber? Tem um só. Ele tá de costas pra mim? Ele tá tentando procurar a lanterna, velho. Borges, eu tô vendo esse cara? Não, você já tá lá na sala do servidor já. Davi tá com ele. Tem alguém ali? Borges. Sala do servidor não tem ninguém. Eu já tô com ele já, Borges? Já. Borges. Com o John? Ok. Fala. Vou começar o processo já. Comecei o processo. Eu peguei a cabeça do machado, aquela parte que não corta, e bati na nuca dele. Tá. Eu perguntei, que barulho foi esse aí, velho? Tá, ele desmaiou no chão. Se eu quiser, tive essa oportunidade. Show. Eu só coloquei pra dormir. Tá, agora para tudo, as luzes de emergência acenderam de novo. Onde eu tô, Guilherme? Você é no corredor do seu quarto. Você viu uma pessoa no final do corredor. Perto do meu quarto? Não, você tava chegando na esquina do corredor do seu andar, e no final do corredor tinha uma pessoa. Entendi, peraí. Eu cheguei na porta do meu quarto e pra trás eu vi alguém. Não, tipo assim, não, você tá chegando no andar... Você tá subindo as escadas, subindo as escadas, aí você virou a esquina, corredor do seu quarto, tem a porta do seu quarto. No final do corredor, que é gigante, tem uma pessoa. Ah, tá, entendi. Meu quarto é no meio do caminho, o cara tá pra lá pra depois. Isso. Eu continuo andando em direção ao quarto. Tá. Ele tá de costas. Tá, o Davi já começou a roubar os arquivos lá. Eu cheguei no quarto? Chegou. Eu abri a porta ainda olhando pro cara, sacou? Quando você abriu a porta, as luzes se apagaram de novo. Ai, meu caralho. Só que agora fazendo barulho de que tava dando alguma falha elétrica, tipo... Cara, eu entrei no quarto, bati a porta e liguei a lanterna. Tá. Borges. Oi. É que enquanto as luzes estavam acesas, de emergência, tem alguma cadeira na coisa de seguranças? Tem uma cadeira. Peguei e coloquei na porta pra travar, caso alguém... Mas ela é só metade de vida, se vocês ficarem abaixados, ninguém vê que tem ninguém lá dentro. Cara, só uma coisa, as luzes acenderam no hotel inteiro, a galera lá embaixo viu a luz acendendo? Viu. É todo hotel. Quando você entrou e fechou a porta, você escutou uma porta, uma voz lá do corredor. Lá de fora? É, lá de fora. Sim. Ele para mim. Ele é meu. Eu falei, galera, eu tô aqui no quarto, o metaleiro tá do lado de fora. Metaleiro? Ninguém respondeu o rádio? É, parece que o que você falou? Eu falei que o metaleiro tá do outro lado da porta. Pessoal? Ok, cara. O que eu vou fazer? Bru, fica com a arma atrás da porta olhando no, na câmera, cara. Ele quer o colar. Ele não tá com a câmera, cara. Eu tô com o computador, como é que ele tá com a câmera? Ai, porra, eu ia ligar o laptop. Fica com a arma atrás da porta, se a porta abrir, você pergunta quem é. Eu falei, eu vou dar o colar pra ele. Não, corta com o Aran. Ah, não, cara, ele tá blefando, não tá não? Ah, tá. Tá blefando, aí. O que você falou, Bru? Eu falei no rádio, eu vou dar o colar pra ele, gente. Você falou isso, mas é algo assim? Falei no rádio. Ah, tá. Como que você vai dar colar, cara? Colar tá comigo. Eu falei, colar tá com ele, vai lá! Tá, beleza. Aí você não escutou mais nada. Nessa, eu abri a porta e comecei a descer, correndo, tipo. Eu tô correndo pro... Você abriu a porta mal do caralho? É, eu abri a porta e saí correndo. Ele tá feito pra você. Ai, meu caralho. Olhando assim pra você. Me descreve melhor ele agora, que eu tô vendo ele melhor. Tô com a lanterna apontada na cara dele. Você tá vendo com a lanterna apontada na cara dele? Não, eu larguei a lanterna quando eu dei de cara com ele. Tá, você tá mostrando só os pezinhos dele então. É, tô olhando pros pezinhos dele, comecei a me afastar lentamente, assim. Tá, você tá vendo, ele usa uma calça rasgada de veludo e ele tá descalço. É isso que você consegue ver. Ah, foi isso. E quando você larga a lanterna no chão, ele vira e vai andando pelo corredor. Eu fiquei esperando parar de ouvir o espaço dele. Tá, parou de ouvir o espaço. Eu peguei a lanterna e comecei a andar devagar pra escada. Você não viu nenhum. E aí, tô descendo. Tô descendo. Tô descendo, tô indo em direção onde eu sei que os caras estão, sacou? Não. Tá. Segurança. Davi, João e Baran. Davi já conseguiu copiar tudo e já pode sair da sala já. Vai sair. Paguei. Saímos. Saíram. Tá. Vocês saíram, estão lá de fora agora da sala. Vocês podem ir pro quarto ou fugir, pra onde vocês quiserem ir agora. Eu vou pro quarto. Vocês estão indo pro quarto. Todo mundo indo pro quarto. Beleza, então. Menos eu. Ele tá descendo. Ele vai encontrar a gente no caminho. Só tem... É. Vocês encontram o Vru caminho. Sendo que só tem um caminho daí pra lá de cima. Entendeu? Eu falei então, galera. Vocês encontraram com alguém aí por sinal? O cara acabou de descer por aqui. Só que vocês não... Desceu não. Bom, ele desceu por algum lugar. Pode ir embora. Tomar uma... Você resenha. Conseguiu baixar as imagens? Consegui. E apaguei o seu. Ok. Beleza. Eu tô voltando pro quarto, então. Tá, vocês estão voltando pro quarto, tá tudo escuro ainda. Tá, agora o João virou um NPC. Pega todo o dinheiro dele e joga ele pelado pela janela. deixa ele na base e vai entender. Vou escalpelar o cabelo. Se você escalpelar as costas, é escuro. É verdade. Aí vocês foram pro quarto e ficaram lá. Vocês esperaram até umas 4 da manhã. Eu tive uma ideia, vocês tentar negociar com o cara o colar pelo garoto. É, mas ele tem que aparecer de novo, né? Ah, isso é muito fácil. Algo me diz que a gente vai dar de cara com ele de novo. Vamos pra floresta. Ei, já tá aí, ai, naga. Aí ele aparece. Vamos. Tá de, já que tá ficando de dia, vamos. Não, é. Vamos pra floresta. Deu 4 horas da manhã, as luzes do hotel voltaram. Melhor dormir pra não ter penalidade, né, Alex? É. Não, vou dar uma dormida até, tipo, floresta, só ficar de dia, né? Tá, vocês dormiram. Quando vocês acordaram no dia seguinte, as luzes já estavam consertadas já. Tá, eu falei pro pastor de flango olhar as gravações. Pra tentar descobrir quem botou o bilhete. Você vê que foi o cara que entregou pra vocês mesmo e colocou o bilhete ali. Show, ele vai entregar pra gente de novo o café? Eu peguei o telefone. Poderia me ver um café da manhã continental para 3? Para 4, né? O NPC também come. Perdão, 4. Tá, o cara chegou lá, é o mesmo cara. É o mesmo cara? Eu abri a porta, puxei o carrinho, peguei meu colarinho dentro do quarto. E eu bati a porta. Ele caiu de costas no chão. Mas o que é isso? O que é isso? Eu pisei no pescoço dele e falei, cadê o moleque? Calma, cara, pergunta do bilhete antes. Ele não conseguiu falar direito porque estava apreensão na garganta dele. Ah, eu soltei um pouquinho. Ele falou... Mas o que é isso? Eu não sei de nada. Então que merda de bilhete é esse? Um cara na rua pediu pra colocar o bilhete pra vocês. E você foi e colocou, porra? Cara, você é burro. Caralho, eu pago uma fortuna na porra desse hotel. O cara na rua pede pra eu botar o bilhete aqui, tu bota o bilhete. Era apenas um recado, um papel, não achei que fosse nada demais. Então que tu escondeu embaixo da bandeja em vez de me entregar. Me desculpe, senhor, me desculpe. Não, desculpa, caralho, quem te entregou isso? Eu não conheço ele direito. Ele me deu R$50 e pediu pra colocar o bilhete no carrinho. Tem dólar, cara, como assim? R$50. Ele deu R$50, você vai perder mais do que isso agora. É, Iota, é contigo. Diga. Cara, peguei e comecei a pisar mais forte no pescoço dele e falei: que cara que mandou você entregar esse bilhete? Ele falou: eu falo. Então fala. Pela descrição dele, era um cara, tipo, normal, assim, tipo, se vestia bem, parecia ter uns 60 anos, assim. 100 mil habitantes, podem ser 40 mil pessoas. Tenta melhor. Voltamos a estacar zero. Onde ele tava quando entregou o bilhete? Na portaria. Então, câmera de segurança, vamos ver quem tava na portaria. É o jeito. Vocês vão lá na timeline e veem que quem entregou o bilhete pra ele era o pai do Peter. Ok, partiu o caso, vou espancar alguém agora. Partiu o caso do moleque. Ei, Ota, vamos levar esse cara. É o jeito. Não, eu levo o computador com o vídeo também e o bilhete. Não, isso eu vou levar, porque eu sempre levo, mas leva o moleque também. E o colar, por favor. O cara. É, vou levar. Aqui, a casa do Douglas lá, sei lá, ela é meio afastada da cidade, né? É, um pouquinho. Vamos pro teto do hotel. Pra quê, cara? Vamos voando até lá. Ah? Voando até lá, cara. Um helicóptero. Ah, show. Não, melhor ainda, fica mais discreto com a gente. Super discreto. Quem precisa de ser discreto, cara? Não, vocês vão viajar de carro? Não, de helicóptero mesmo. É porque nós somos 5 e tal. Então, beleza, mano. É. Vocês vão lá, tá todo mundo no helicóptero, vai lá pra casa do moleque, vocês vão pousar no gramado ou do lado de fora? No gramado, claro. Tem que ser dramático, né? Porra, tem que entrar com estilo. É, à medida que vocês vão se aproximando, já chega uma porrada de segurança. Aliás, a gente vai jogar o Indy pela janela do segundo andar. Oi? A gente vai jogar o Indy pela janela do segundo andar. Joga pelo buraco, você com ele faz rolar lá. A gente vai voar pelo buraco e jogar ele pelo buraco, tá ligado? Como assim, velho? Ele vai entrar direto pelo segundo andar. Ah, vocês vão jogar ele pelo buraco. É, caraca, não é? Eu te tiro onda, vou fazer isso. Cara, à medida que vocês vão se aproximando da mansão, já vem aproximando uma porrada de segurança, tipo... Tá, eu falei já... assim, pessoal, talvez não, seja uma talvez não seja uma boa ideia a gente fazer o que a gente tá querendo fazer. Vamos continuar passando direto, sacou? Não, tá, ok. Desce no gramado mesmo. Aí chega o Hal. Ô, Bru, oi. Enquanto vocês estão sobrevoando a região perto da casa, vocês veem uma pessoa no meio da floresta ali, vocês conseguem ver de cima. Caralho, como assim? Você consegue ver um cara lá no meio da floresta parado ao longe, assim. Como que tá vendo isso? Tipo, é floresta de pinheirinhos? É, floresta de pinheiro, as árvores são afastadas umas das outras. Ah, mas tipo assim, de cima você tem uma visão boa, entendeu? Entendi, pessoal, olha lá. Quando você chama eles e olha de volta, você já perdeu eles de vista, já. Eu acho que talvez o helicóptero não tenha sido a melhor opção. Vamos continuar então, não tem lugar o pai do moleque. Aí vocês vão pousar onde, afinal? A gente podia passar direto como se não fosse nada e depois a gente volta, sacou? Tá. A gente fez muito bagunça. Tá, vocês voam de pra longe, voltam. E aí, na volta vocês param onde? Não, tipo, para o helicóptero longe e chega de outro jeito. Mesmo. É, exatamente. Ah, tá, beleza. Deixa o helicóptero lá fora. Parou no meio da rua, mesmo, foda-se. Dá um passo no carro ali. E chegou na portaria. Aí o segurança já reconheceu vocês, né? Que ele já conhecia. E falou: vocês têm alguma novidade do desaparecimento da criança? Sim, sim. Podemos falar com ela. É da sua conta, eu quero falar com o pai da criança. É, ou então isso que ele falou. Tá, tudo bem, eu vou chamar o senhor Douglas. Aí ele interfona assim, vê se ele tá ocupado, né? Aí fala: não, tá, vocês podem ir lá. Aí faz o mesmo procedimento. Vai junto com vocês dois seguranças até a porta de entrada. E o Douglas recebe vocês lá na porta de entrada. Senhor Douglas. E como é que ele reage ao carinha? Nada. O carinha lá? Ele vem com a gente. Ah, o que vocês estão levando junto lá? Não, ele... eu coloquei uma sacola na cabeça dele. Pra ninguém reconhecer. Oi, como assim, senhor? Não, eu acho que segurança. Como assim, cara? Que... Eles não vão deixar a gente entrar com um cara com uma sacola na cabeça, minha porra. Você é segurança treinada pra não fazer pergunta. Não, não é da sua conta esse cara aqui, do saco da cabeça. É, claro. Essa é uma escolha de... Como é que é? Fashion. É uma escolha de... É a nova moda em Paris. Nova moda em Paris. Ele gosta de sacos na cabeça, sacou? Um chilista que criou essa moda, sabe? O chilista Jean Renault. Só falando em francês, né? Exatamente. Não, não, sério agora, o que vocês vão fazer? Vai levar o cara normal, né? Dá pra levar é, o cara. É, melhor. Então, aí o cara chega lá, abre a porta, olha, vocês veem que o cara conhece ele. Assim, o que vocês estão fazendo aqui? Tem alguma notícia? Sim. Diga-me você, por que você mandou esse cara colocar o bilhete aqui? Esse aqui é o Frederick. Eu mandei apenas eles entregar o bilhete de boas-vindas pra vocês. Boas-vindas dizendo que a gente nunca vai encontrar. Exatamente. Que? Eu não entendo, o que vocês estão falando? Olha, eu olho por você mesmo, entreguei o bilhete pra ele. Mas não foi eu que escrevi isso. Ué, lê o que tá escrito? Eu não consigo ler isso aqui. Não sei. Achei que você fosse cair nessa. Ah, dele. Não sei quem escreveu isso aqui. O bilhete que eu dei dava boas-vindas a vocês e desejava boa sorte na busca do meu filho. E por que você mandou isso na nossa cara? Você mandaria esse bilhete? Exatamente. O que foi? Por que você não disse, não deu as boas-vindas na nossa cara? Por que precisou mandar um bilhete que nem mulherzinha? É um bilhete de boas-vindas, apenas pra desejar boa sorte. Peraí, você tá me dizendo que você saiu da sua casa até aqui, foi andando sozinho até a recepção do hotel, falou com o primeiro cara que você encontrou lá, entregou um bilhete de boas-vindas pra gente? Porra, você foi até lá porque você não falou com a gente? Meu filho, até eu que sou índio sei que existe telefone. Aí ele virou pra segurança assim e falou: vocês podem vir aqui pra falar comigo, por favor? Eu chamo vocês junto com segurança pra uma sala mais reservada. Tá bom aqui. Pedi pra vocês acompanharem eles. Pera aí, pra onde? Pra uma sala do lado da porta principal. Ali, anexa ao hall principal. Tá. Eiota, você primeiro. Eu falei pro. Bom, vamos lá, você na frente. Estão me ligando aqui no celular rápido. Depois eu posso. Tá. Não, ele forçou vocês a entrarem lá na sala junto com ele. Não tem jeito. Ok. Mas eu atendo. Ele era uma biblioteca. Ele entrou, pegou uma garrafa de uísque, colocou no copo. Vocês estão servidos? Não. Não, obrigado. Por favor, dá um palinho. Agora esclareça tudo. Aceitei, então. Esse bilhete estava no quarto do meu filho na noite em que ele desapareceu. E eu decidi... Que quer entregar pra gente? Eu tenho que mandar pela próxima bandeira. Eu decidi entregar para vocês dessa forma, porque nenhum outro conseguiu investigar de nenhuma outra maneira. Eu pensei que se eu não tivesse... Se eu não desse nenhuma informação a mais, vocês conseguiriam um resultado diferente. Ai, ai. E por que você não entregou quando a gente chegou aqui e já investigou o quarto? Ele acabou de explicar. Tá, mas eu não entendi. Ele não entendi. Ele queria entregar de um jeito que não soubesse que era ele. Ele queria dar uma informação pra vocês pensarem diferente, entendeu? Tá. Vocês entendem agora que eu estou desesperado para encontrar meu filho, que... Eu não consigo pensar em mais nenhuma solução. Centenas de pessoas já vieram aqui e nenhuma delas informação nova. Tá 15 anos sendo procurado, centenas de pessoas. Não, é porque o cara tá oferecendo milhões, né? Uma porrada de gente já foi lá tentando achar. Eu sei onde ele tá. Você sabe? Como assim você sabe? Ele tá na floresta. Aí ele olha pro segurança assim e fala: como assim? Ele deve ter andado em direção à floresta, você. Como assim? Não entendi. Você pode explicar melhor? Não. Esquece, ele é fraco a bebida. Essa dose de whisky já tá... Eu virei as costas e saí da casa. Como assim, cara? Cara, eu vou na floresta, cara. Não tem nada que a gente possa fazer lá dentro, mas... O Vru ficou olhando com cara de tacho ou... Como que eu consigo nele? Eu saí e peguei o whisky e fui junto. Cara, lá embaixo, onde o Vru e o João tinham achado a pegada... Uhum. Eu peguei e segui direto pra floresta, com o sentido das pegadas. Tá. Eu perguntei, a gente tem uma boa pista, será que você pode dar algumas armas pra gente? O segurança tinha um equipamento bem interessante. Segurança? Você pediu arma, segurança? Não, eu pedi pro Thomas. Eu queria as metralhadoras pra gente ir até a floresta. Ele falou assim, eu posso pedir pros seguranças lhe emprestarem algumas armas. Tá. Aí eu falei pra galera, eu sei que isso não vai adiantar de nada, mas é maneiro pra caralho. Tá, ele tinha, entregou um rifle de caça pra cada um. Só arma branca pra mim, cara. Ah, só quer arma branca? Eu não posso atirar com nada, então, nem bater. Tá, mas o nosso querido NPC pode. Tá, deu um rifle pro NPC e deu um rifle pra você, Bruno. Valeu. E pra mim não tem arma branca, não? Pra você deu uma arma branca também. E aquela espada ali que tinha em cima da sua lareira? Espada. Ele só deu rifle de caça porque nessa floresta tem alguns ursos também. Exatamente, não é legal entrar na floresta desarmado. Então, a Baran voltou lá pro ponto zero lá da explosão, pegou uma reta pra floresta e começou a caminhar. Da hora que eu já entrei na floresta, dá pra fazer alguma investigação já? Não, nos primeiros passos que você dá, você não sente nada, parece que você tá andando numa floresta normal. Tá, eu peguei o colar, eu tirei o colar do bolso e fiquei prestando atenção nele, sabe? Conforme você vai se afastando da civilização, você sente de novo a força dele aumentando. Como se a civilização meio que suprimisse o poder dele, entendeu? Tá. Eu fui andando com o colar na mão como se fosse uma bússola, sabe? Quanto para a direção que emanava mais energia era a direção que eu seguia. Ah, você não consegue fazer isso. É tipo assim, quanto mais... É porque é exponencial, sacou? É, quanto mais longe da cidade, independente da direção, é isso? É. Ah, tá. Olha a merda feita. Que horas são? Agora... 2 horas, quase. Ah, agora tá perto de 2 horas da tarde, né? Ah, tá tranquilo ainda. Eu tô registrando o caminho do celular, tá? Oi? Eu pensei que era... celular pra não me perder. GPS? Isso. Tá. Show. Gente, seguindo em frente, bora. Continuar seguindo em frente? Isso. Vocês andam bastante, assim, quando vocês veem que... Quando a gente parou aqui agora, que a gente ia ver alguma coisa, pessoal, a gente precisa pegar o helicóptero. Vocês estão andando mais ou menos 1 hora e meia na floresta. Caralho. Bastante. Noite daqui a pouco. Vocês sobem alguns morros, descem. Começam a subir o segundo e vocês veem que tem uma cabana no meio da floresta. Andando eu mesmo encontrei uma cabana. Vou pra cabana. Ah, tá. Vocês vão se aproximando da cabana. A cabana é pequena, assim, foi colocada entre as árvores, de forma que ela ficasse escondida. Mas vocês conseguiram avistar ela mesmo assim. Vocês vão chegando perto, assim. Ela tem 2 andares, mas é pequena. Cabe no máximo uma pessoa ali, 2 no máximo confortável. Do lado de fora deu pra perceber se alguém mora nela, assim, se tem alguma pista, sei lá, um machado de lenha, alguma fogueira acesa soltando fumaça. Parece que não, não tem ninguém dentro agora. Mas parece que alguém passou ali recentemente? Tipo, parece que tem atividade recente, sim. Tem vários rastros de pegada, tem lenha fresca ali do lado de fora da cabana, parece que tem sim uma pessoa vivendo ali. Onde é que pode? Sei lá, eu bati na porta. Ninguém respondeu. Estou um pouco afastado. A porta tá trancada com chave? Não, você empurra ela, se ela abre com algum esforço. Tá, eu entrei. Tá escuro, mas não tem ninguém lá dentro. O que você vê é uma pequena sala com um tapete de pele de urso no chão, uma pequena mesa de madeira e uma lareira ao fundo, com uma estante circundando completamente a sala e vários livros, muitos livros. Né? Eu levantei o tapete, com certeza sempre tem nessas merdas um calabouço. Não tem nada embaixo. Peguei os livros. Os livros? Abri eles. Isso. Fizeram o quê? Eu tô lá de fora da cabana, tá? Ainda tô lá de fora? Lá de fora, olhando, tô de costas pra cabana, olhando pra fora. Tá. É, fica olhando se alguém chegar e se avisa. O Bost. O Davi, ele tá olhando os livros, ele achou alguma coisa? Ele reconhece aquela tribo de índio que do mesma língua que enviou o bilhete. Falei mais alto, isso é a cabana do cara. Tá, você pegou o livro? Eu tô com o livro na mão. Ah, tá. Não, agora. Que eu vou levar o livro pra embora, sabe? Isso é só o primeiro andar. São vários livros. Isso é só o primeiro andar, tem o segundo andar da cabana. Primeiro andar? Uma cabana, então. É, mas ela é pequena, mas tem 2 andares, entendeu? Ah, entendi. Tá, eu vou fazer uma investigação na sala. Vai que eu descubro alguma coisa, sei lá, uma passagem secreta atrás da estante. qualquer coisa dela. Tá, joga aí 9 dados aí. 3 sucessos, 2 10. Pode jogar de novo esses 2 10 aí. Eu pedi no rádio pra me deixarem atualizado do que estão vendo lá. 3 sucessos. Cara, você... Na sala você não encontrou nada, mas... Quando você começou a chegar perto da escada, bem inclinada que leva pro segundo andar, você começou a sentir de novo a sensação de que tem alguma coisa naquela casa ali do Poderosa, como se você estivesse vindo do segundo andar. Ah, partiu do segundo andar, Leque. Tá. Segundo andar tem uma cama e você vê um conjunto de peles, de cervo, de urso, você vê vários conjuntos de pele assim, num conjunto do lado da cama próxima, como se você estivesse formando uma segunda cama menor. E mais livros, mais estantes e uma mesa, alguns potes de madeira com alguns produtos, tipo caramujos e plantas e cogumelos. Uma planta para misturar alguns elementos ali. O colar tá fazendo alguma coisa? Não, o colar tá quieto como se ele pertencesse ali. Ah, é, tipo, eu tô em paz, entendeu? Você sente o poder, tá sentindo o poder dele, mas ele tá parado. Tá. Ele não tá vibrando, e... que nem tava lá no... Cara, eu vou investigar de novo, cara. Investigar de novo? É, 7, vou lá. 2 sucessos, será que eu vou jogar mais um aqui? Peraí. Tá, 2 sucessos, merda. 2 sucessos? É. Cara, você encontrou a fonte do... de onde tava vindo a energia que tava sentindo no segundo andar. Ah. Que é uma estante, mas... Você não consegue saber o que na estante tá emanando aquela energia. Tá, eu chamei o Davi e mandei ele fazer ocultismo. Na estante? É, tipo assim, no segundo andar no geral, sabe? Mais direcionado pra estante. Ô, Vru. Oi. É, enquanto estão perdendo várias meia horas lá investigando o primeiro, segundo andar, etc. Ocultismo e raciocínio? Só uma pergunta. É. Ou é inteligência? Raciocínio? É inteligência e ocultismo. Tá. Um sucesso, só um sucesso. Tá. Então joga de novo. Tá, o Davi não achou nada. Nada de estranho, digo, que ele conheça de ocultismo ali naqueles, no meio daqueles livros, além do que ele já tinha descoberto lá embaixo. Ô Vru, enquanto eles estão investigando ali no segundo andar, você vê alguma coisa se mexendo entre as árvores. Entre as árvores? Tipo, na direção do caminho que a gente veio? Tipo na perpendicular, vocês vieram. Entendi. Tem a cabana, no perpendicular tem uma coisa se mexendo ali. Você vê claramente uma cor branca, assim, como se fosse uma pessoa, uma camisa de uma pessoa. Ah, eu falei no rádio, temos companhia. Gente, eu tô apontando a arma, como se eu soubesse virar essa porra. Tá apontando? Tá, vocês escutam isso, vocês vão descer ou vão continuar em cima? Cara, tem janela lá em cima? Tem uma janela pequena, só que não é pro lado que o Vru tá olhando. Ah, tá. Vru, você vê essa pessoa se aproximando. Quando ela olha pra você e vê que você tá ali, que ela percebe a sua presença, já olha, já você tá olhando, apontando a arma pra ela, e você percebe quem é. É, pela face você lembra da foto, é o filho dos Douglas. O que ele fez quando ele me notou? Ele tava carregando algumas lenhas, quando ele te notou, ele largou no chão e saiu correndo. Tá, eu saio correndo atrás. Falei, tô atrás do moleque. Falei isso, saio correndo. Tá. Bru, joga só destreza mais esporte aí pra ver se você vai conseguir correr legal. Tá, lembrando que eu tô correndo contra o moleque, tá? Tá. Destreza... Destreza mais o quê? Esporte. Quem? Físico. Ah, tá. Físico. Cara, ok. Então você joga um dado. Oh, show de bola. Então, tipo... Ou eu corro ou não corro, né? 880. É. Não. Porra. Ô, Borges. Oi. Vou correr atrás dele também, cara. Você vai largar a porra toda lá e vai correr atrás do moleque? É, cara. Não tem mais muito o que fazer. Pode ser? Tá. Correu e Davi, vai fazer o quê? Esporte mais destreza? Eu vou continuar. É, mas lembrando que você tá pra trás agora, né? Porque o Luiz começou a correr bem antes de você. Não, isso é claro, porque ele tava mais perto também. Sim, vai lá. Veio que viu. 1, 2, 3, 4 de esporte, mais 4 de destreza, 8 dados. Você vê a diferença de um executivo para um pro cara que tá, né? pro índio da floresta. Índio. 2 sucessos. O ginástico laboral serve pra nada. Joga de novo, dado. 2 sucessos, mais 2. 2 sucessos? Você conseguiu alcançar o Luiz e passar um pouco dele, mas você ainda tá atrás do moleque. Falei, vai. Tá, aí é... Eles estão correndo atrás dele. Você tá avistando o garoto, o Luiz ficou pra trás e não tá avistando mais. Só tá te vendo, mas o garoto não tá vendo mais. Eu tô muito longe do moleque? Não, ele tá começando a cansar. Tá correndo atrás dele, tá começando a cansar. Devia ter tirado a perna dele, né? Caralho. E joga o dado de novo pra correr? Não, ele tá começando a cansar, tá chegando perto dele assim já. Tá. Aí ele parou, quando ele parou, ele foi pra trás de uma árvore assim. Tá. Você tá correndo na direção da árvore, tá correndo. Só pra lembrar que eu tô na casa ainda, tá? Tá. Eu comecei a diminuir a velocidade. Eu falei, calma, moleque, calma. Quando você chegou, ele tava ofegante lá, né? Tava correndo que nem filho da puta. Falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Como vocês acharam esse lugar? Por que que você fugiu? Aí ele... Ele não consegue falar, né? Naquele momento ele tá muito ofegante. Ele responde. Ele para, assim, respira. Aí o Vuru consegue chegar, né? Ele tá vindo atrás, ele chega, assim. O Vuru, quando você chega, você vê claramente no rosto do garoto que ele tá querendo fugir de novo. Eu falei, calma, moleque, só quer seu bem. Eu percebi isso, o Bosch. Não, é porque o Vuru tem muito mais... poder social de percepção do que você. Ah, tá. Eu tô tentando acalmar ele, quero tentar convencer ele que a gente tá do lado dele. Tá. Ok. Ô, DCR, você tá lá na casa, você ouviu a porta da frente fechando. Eu escondo debaixo da cama. Você vai reportar no rádio que tem uma pessoa. Aham. Uhum. Tá. Falou. Falo bem baixo. Cara, o João tá com ele também, tá? Só pra lembrar. Caralho. Tá, beleza. Fechou a porta lá, o garoto falou pra vocês assim, voltou na cena do garoto. Vocês não entendem, eu não quero voltar pra lá, eu quero ficar aqui. Porque aqui eu sei quem realmente eu sou. O que isso quer dizer? E o que você realmente é? Ele olhou assim pra floresta, olhou de volta pra vocês. Vocês realmente não deveriam estar aqui, ele não vai gostar nada disso. Quem não vai gostar nada disso? O Ed não vai gostar nada disso. Quem é Ed? Aí... voltando pra cena do Davi, agora vai parar tipo novela, hein? Tá. Oi. Isso, cara. Se fosse o Game of Thrones, acabar agora. E só daqui a 3 minutos. Eu ia saber o que ia acontecer. Vamos lá, acabou. E é claro que acontecia que ia morrer todo mundo. Da semana que vem, gente. Falou. Davi e João, vocês debaixo da cama do cara estão vendo alguém subir a escada. Oi? Tá os dois debaixo da cama? Tá, eu vou esconder longe. Cara. E eu escondi debaixo da cama, eu não sei o João. Ele pode ter saído pela janela. Pode ter saído pela janela, sei lá. O quê? Ah, ele com certeza ia sair pela janela, sério mesmo. Com certeza. Tava no telhado mirando a arma na nuca de quem tem. Tá, vou. Posso botar aqui então que o João tentou sair pela janela? Isso. Ah, ele vai quebrar a cara. Cara, ele tentou sair pela janela, deixa eu ver aqui, se ele vai se fuder muito, peraí. Gente, eu preciso dormir, cara. Tá, vamos lá. Tá, ele tá debaixo do cama que não tinha tão fácil de estar. Vamos lá então. Vocês veem a canela do cara chegando assim. Só a canela, pô, o resto do corpo não. ele sobe depois que sobe. Só uma canela voando assim. Ele sobe depois que ele sobe, você só vê a parte de baixo da perna dele assim. Ele anda de um lado pro outro assim, como se estivesse procurando alguma coisa. Aí ele vai pra estante, que o Baran tinha sentido alguma coisa. Aí ele... Ah, você tá aqui, eu pensei que eu tinha te perdido. E ele só vem a perninha dele voltando e descendo lá pra baixo. E a porta abrindo e fechando novamente. Ok. Essa foi a cena. Tá, aí... eu olho a estante, eu saio. Fazendo um pouco som e vejo que tava na estante. Se eu lembro que tava na estante, que não tá mais na estante. Tipo, não, se alguma coisa que tava lá não está lá mais. É, você tem memória idética, você sabe exatamente o que tá no lugar, o que não tá, né? Exatamente. Você viu que tava exatamente no mesmo jeito que tava antes. Do mesmo jeito? É. Uma caixa que tava no lado direito tá um pouco mais pra fora do que tava antes. Eu pego a caixa. Você pega a caixa, abre e tem uma pequena bolsa dentro, de couro. Eu abro a bolsa. Tem um anel. Tem um anel de ouro. Precioso. Cara, sempre aqui. De ouro um pouco grosso com algumas inscrições em alto relevo de uma língua que você não entende. É do Gollum, cara. E é isso. O cara não tá mais na casa, você encontrou o anel. Voltando pra cima do garoto lá. Eu falei no rádio. Estamos com o coronel, viu? É o Peter. Estamos com o Peter aqui. Cara, ele... Quando ele falou que ele não ia gostar nada disso, ele tentou fugir de novo. Só que como o Barão corre pra caralho, ele conseguiu pegar e segurar ele pelo braço. Ah, eu fiz o seguinte. Eu peguei a machadinha e coloquei no pescoço dele e falei, é o seguinte. Nós vamos ganhar de qualquer forma, mesmo que entregando só o seu corpo. Portanto, acho que é melhor pra você nos contar a verdade. Eu ajoelhei pra ficar na altura dele e falei, olha, eu sou a única pessoa aqui impedindo ele de te matar. Então, hoje eu sou seu melhor amigo. Vamos cooperar? Pior que é meio que verdade isso aí. Cara, enquanto o moleque tava distraído, eu peguei o rifle, sentei uma porrada na nuca do moleque. Sério? Aham. Eu sou seu único amigo. Eu chora. Saco de batata e vamos estar correndo aqui. É nóis, leque. Bota ele com o saco de batata, sabe? Sim. No ombro e vambora. Vocês colocaram ele no ombro e levaram ele correndo, foda-se. Aham, foi em direção de volta a casa. A casa não, a cabana não, entendeu? A cidade mesmo. Aham. Foi a gente, se fudeu lá. É você que fudeu a gente, que não avisou que um cara passou e foi embora, né? Não, isso eu não avisei. Exatamente, não, você que fudeu a gente. Me deram tempo também. Me deram tempo, cara. Eu falei no rádio, cara, pegamos um moleque, tivemos que apagar ele, que ele não tava cooperando, mas também indo pra cidade. Mas o caminho mais curto pra cidade, vocês passam pela cabana, tá? Ah, a gente foi pra trás, entendi. Eu achei que fosse perpendicular. Não, vocês estão correndo pra frente, mais fundo na floresta, atrás do moleque, entendeu? Ah, tá. Eu aviso que o cara passou lá, por sinal, agora. Oi? Passou e saiu. E ele mexeu num anel. Então a minha mensagem na rádio foi: tô voltando pra cabana correndo com o moleque. Tá. O que você respondeu mesmo? Que ele passou lá, mexeu em um anel, falou: você ainda está aqui, não perdi você. E saiu. Epa! Então a gente deve ter... Cara, vem pra trás da cabana, a gente vai dar de cara com ele no meio caminho. Ok. Aí a gente sai. Davi, você levou o anel ou deixou lá? Levei o anel. Mas é óbvio que levou. Tá, beleza. Aí vocês estão caminhando com o moleque, desacordado no ombro. Davi, você ficou parado na cabana esperando ou você foi encontrar ele? Não, eles? Eu comecei a andar em direção contra ele. Tá. Fazer o final showdown agora, antes de dormir. Vocês se encontram no meio ponto ali. Você tá andando mais devagar, né? Você não conhece o caminho. E eles estão correndo. Aí eles se encontram a meio caminho ali entre o ponto que eles pegaram o moleque e a cabana. É. Nessa que eu avistei ele, eu fui fazendo assim com a mão, tipo, pra frente, só que tipo, vai. Aham. Tá, eu virei e comecei a pegar o caminho também. Tá. Posso rolar esporte? Não preciso. Faz o quê? Rolar esporte pra ver se corre também ou não. Não, não, tá correndo junto com eles ali. Então com o moleque no ombro, não vão correr tão rápido também. Beleza. Aí, quando você chegou junto com os outros dois ali, os outros... É, você e o João chegou junto com os outros dois, né? Daí você tava juntinho com ele, ali, gêmeos e siameses, né? aí vocês vão, corre, continuam correndo. Aí vocês olham pra trás de onde você veio e adivinha quem tá lá de onde você veio? O carinha, gente boa. Mordomo. Ah tá. O pai do menino. Olhando pra vocês e ele fala: eu sabia que tinham sido vocês. Aí ele começa a se abaixar, coloca as duas mãos da frente no chão. O cabelo dele começa a ficar maior e ele começa a crescer de tamanho. Ele começa a explodir de dentro pra fora e ganhar muito, muito pelo e muito volume. Fica gigante ele. Eu falei, atira nessa merda. Quando acaba de acontecer o que estava acontecendo com ele, vocês só escutam um ordinado de urso. O cara tinha virado um urso gigante. Ah, eu falei pro John, pro Vru e pro... E começou a correr na direção de vocês. Ai, cara. Cara, eu falei, quando ele tava se transformando, eu falei pro Bruto, o João e pro DCR que estava com rifle e atirar nele. E alguém concordou. No meio da transformação, alguém vai atirar? Beleza, eu vou ligar pro prefeito pra eu sair de tiragem de dentro, não me entendo. Dá uma coronhada nele, cara. Quando você atira. Eu apontei a arma pro moleque. Eu botei o rifle na cabeça do moleque. Falei, para! Ele começou a correr e viu que você tava fazendo isso e parou de correr. Opa, calma, isso, gostei. Olhou assim pra você e começou a fazer. Como se tivesse puto, mas que não queria. A gente continuar. Tem uma parada que você quer, você tem uma parada que a gente quer. Ele olhou assim pra vocês, abaixou a cabeça e fez. Você falou assim? Eu falei, na verdade, você tem uma parada que a gente quer, a gente tem três paradas que você quer, porque temos o cordão e o anel ainda. Anel? Eu mostro o anel e falo assim, tim! E eu mostro o cordão e faço. Brinco de moedinha com o anel. Então. Tá, vocês mostram o anel pra ele? Sim, meu ficou fazendo. Isso não foi uma boa ideia. Ele dá um urro gigante assim. Tem um vento em volta de vocês recuando assim, como se conseguissem empurrar o vento. Só com um rosnado. Ah, você não devia ter feito isso. Calma, volta. Ele levanta pra cima e bate as patas da frente no chão, fazendo o chão tremer. Como se estivesse dando um ar de urgência. É, valeu. Você joga ele, cara. Se quer o anel, se quer o anel, eu jogo ele assim. Suco, sacanagem, não faço isso não. Te joga em longe. Pô, pior que podia ter uma boa ideia essa aí. Não sei, cara, não sei. Vocês têm pouco tempo. Vocês têm pouco tempo. Ele tá se aproximando de vocês devagar. Só. Eu jogo o João, sacanagem. O que vocês fizeram? Eu saquei as machadinhas. Sacou as machadinhas? Cara, o que você vai fazer, Davi? Você que tá com o anel. Eu jogo o anel, cara. Você joga o anel? Pra longe, jogo. Tá, ele olha o anel assim e vai na direção dele. Desvia de vocês e vai na direção dele. Mas joga ele longe. Longe mesmo, de todas as minhas forças. Ele olha o anel e vai começa a correr pra cima dele, do anel. Tá, eu saio correndo pra cidade. Tá. Eu também. Longe, moleque. Aliás, que a gente tá correndo, eu acabei de falar. Gente, a gente tem uma hora e meia pra chegar. Só que eu peguei o moleque na. Que nem saco de batata, sabe? Eu quero ganhar os 10 milhões. Exatamente. Você tem contatos, né, Bru? Tenho. Agora você podia tentar ligar pra alguém, cara. Ah, tá, eu tô ligando pro helicóptero. Agora tá começando a entardecer de novo e, de novo, tá começando a chuviscar. Tá, eu liguei pra trazer o helicóptero pra gente e liguei pro hotel pra trazer um carro pra gente. Foi por aí. Não, vocês não tinham sinal de isso. Não acredito. Tá, tô correndo. Tá no meio da floresta, não tinha sinal. Tá. Eu falei assim, cara, se ele voltar, a gente vai trocar o cordão na boa. Sacou? É nóis. Quando depois de vocês correrem assim, uns 20 minutos, vocês escutam outro urro de urso muito alto, só que vocês conseguem ver que ele tava longe. Mas ele tinha visto a gente ou ele tava procurando? Ele já tem encontrado o anel agora, entendeu? É, não sei. O urro parecia que tava uma distância entre vocês e a cabana, entendeu? Não tava. Onde ele jogou o anel, não. Mas tava longe ainda. Cara, mas ele tinha visto a gente? Ele sabia onde a gente tava? Não sei dizer. Continua correndo. Vocês continuam correndo, vai anoitecendo e a chuva começa a apertar. E o chão que não é totalmente coberto por graminhas começa a ficar meio amacento, escorregadio. A chuva grossa começa a pingar nas árvores e acumulando nas folhas, caindo pingo cada vez mais grosso acima de vocês. E vocês continua correndo. Vocês começam a escutar os trovões ao longe. Ai. Merda. Vocês começam a sentir o chão tremer conforme vocês vão continuando correndo, como se tivesse alguma coisa mexendo perto de vocês. Eu falei, para, vamos preparar a situação. Todo mundo fica um de costas pro outro. Eu botei a arma na cabeça do moleque e levantei minha outra mão, entendeu? Tipo. Mão no gatilho na cabeça do moleque e outra mão pra cima. Vocês conseguem sentir o chão tremer com intensidade cada vez maior. Alguém tem lanterna nessa merda? Eu botei minha lanterna na boca, sacou? Vocês conseguem. É, tá um arzinho assim. Vocês conseguem ter uma visão boa assim na floresta. Entendeu? Porque vocês já estão há bastante tempo ali e a visão tá começando a acostumar. Né? Mais o luar, vocês têm uma visão boa da. Né? Floresta, entendeu? O Borges. Oi. Tá com no ar, cara? Tá com o ar. É, a lua mesmo, cheia? Mesmo chovendo, sim. Mesmo chovendo, tá iluminando um pouco. Opa. A lua cheia. Então, olha no naquela história que eu te mandei do meu personagem. Quando a lua tá cheia, os Tomahawks ficam vermelhos. Então, já é uma luzinha. Beleza. Peraí, você ficou vermelho brilhando? Não, o Tomahawk. Machadinha. Vocês começam a sentir o chão tremendo com maior intensidade, vocês veem aquele monstro gigante se aproximando de vocês. E conforme ele vai se aproximando e avista a cena de novo do Alex com a arma na cabeça do garoto, ele vai diminuindo o passo. Vocês conseguem ver que à noite o pelo dele parece ficar mais negro e os olhos dele ficam verdes, como se fossem esmeraldas. Nossa. Tá. Eu gritei, vem! Eu falei, não vem! Ele tá se aproximando devagar, só diminui o passo. Eu falei, vamos começar, volta pra uma forma que a gente pode se entender. O Baran, você começa a sentir o colar tremendo dentro do seu bolso. Eu peguei o colar, é isso que você quer? E o colar começa a se aproximar dele como se fosse um campo gravitacional, entendeu? Como se fosse um imã. É, como se fosse um imã. Como se ele estivesse puxando o colar pra cima dele. Eu peguei e coloquei o cordão no meu pescoço. Você colocou o cordão no pescoço? Não, é. Cara. É. De repente, por 3 segundos, tudo ficou silêncio pra você. Como se a chuva batendo nas árvores, os trovões, não tivesse mais nada. Como se tivesse só silêncio. Ele ainda tava lá? Ainda tava lá, só que você não conseguia escutar mais nada. Depois de 3 segundos você conseguiu, de novo, ouvir o barulho das coisas. Ah, tá. E ele parece que ficou muito furioso de você ter colocado o colar. Ah, deixa disso, vamos trocar. Eu falei, é isso que você quer? Aí ele... Então vai embora. Ele parou, olhou pra você, começou a tremer. Eu falei... Você começou a rugir de muita raiva. Uma raiva incontrolável e virou e começou a correr pra floresta pra longe de vocês. Tá. Olha só. Eu peguei moleque nem saco de batata e corre pra casa, cara. Vocês continuaram correndo aí mais meia hora na chuva pesada em cima de você. Vocês começaram a escutar aqueles urros muito furiosos ao fundo, como se ele quisesse de qualquer maneira desesperado voltar pra cima de vocês e pegar vocês, só que ele não conseguia. Vocês só escutavam o urro sempre à mesma distância. E vocês começaram a avistar a civilização e viram de novo a rua que levava a casa. Vocês estavam perto da onde daria na casa dos pais do Douglas. Aí eu falei, vocês sabem que a gente não resolveu nada, né? Não vai conseguir ficar de novo daqui. O moleque simplesmente pode fugir de novo. Vou ter que matar essa merda. Não, mas o moleque pode fugir, só que era grande. Cara, a gente vai trazer, só vai trazer. O nosso trabalho é trazer ele de volta. É. Se ele fugir de novo, a culpa não é. Você ama esse cordão tanto que você não pode se livrar dele? Se eu morrer por causa dessa porra desse cordão, você vai se arrepender. Não, eu vou. Se der merda, eu vou entregar. Você já deu merda, hein? Não deu merda não, imagina. Não, eu tô falando, se der merda e tipo, ele via é tipo atrás, mais uma vez. Você entrega, né? É, mas deixar esse cordão com ele pode dar merda maior ainda, né, cara? É. Tá, não, eu continuo seguindo em frente com o moleque, o boss. Tá, vocês chegaram. Ele não tá. E ele tá. Ele tá rugindo na mesma distância. Não, quando vocês chegam perto da casa, vocês param de escutar o rugido. Vê teu ocultismo aí, se você conhece esse tipo de magia, esse tipo de coisa, entende que situação maldita é essa. É, Davi, é o jeito. Vou rolar de novo aqui. Ó, um sucesso, que bosta. Que bosta. Você lembra que existe uma lenda antiga que existem povos indígenas que viviam nas florestas e aprenderam a usar os poderes dos animais a favor deles. Que são eram xamãs, praticamente. Eram conhecidos justamente como xamãs. Olha só. Ou druidas, dependendo da lugar. Da versão. Mas eles são um problema? Eles no canto deles lá? Não. Segundo a mitologia, não. Eu acho que o cara... Eles são tree huggers, basicamente. É, deixa eles abraçar as árvores. O cara mora longe. Tá, vocês chegaram chegaram na portaria da casa, os seguranças viram que vocês estavam com um moleque ali, eles deixam você entrar imediatamente. Ou, tá. Ou vocês não chegam perto da casa. Ah, pera não, a gente entra, cara, o dinheiro, pô. Vocês vão entrando, foda-se. Ei, moleque aqui. É. Ah, beleza, vocês vão entrando. Baran, você guardou o colar ou não tá usando ele? Não, guardei o colar. Guardei o colar? Tá. Vocês vão entrando com o moleque. Meu sinal voltou ou... Voltou. Ah, eu mandei uma mensagem pedindo um carro. Tá pronto pra quando estiver indo embora, tá? Tá, beleza. E eles vão chegando lá, aí entram na casa com o moleque, a segurança abre a porta. A primeira coisa que vocês olham é o senhor e a senhora Douglas lá do lado de dentro, já escutaram a notícia lá pelos seguranças, né? Vocês estão trazendo o moleque. Eles vão correndo pra cima de vocês, falam: meu filho, finalmente! Aí vão e abraçam o moleque com um saco na cabeça de batata. Não, não tem saco na cabeça dele. Não, ele tava querendo saco de batata sendo carregado. Pode carregar, entendeu? Ah, ele tá sendo carregado, tipo, com o corpo dele no ombro do barato. Exato, as pernas com uma mão e a cabeça pra trás. Mas aí eles vão, seguram, abraçam e ele fala: mas o que aconteceu? Por que ele tá assim? Então. Dedo lá. Então, você não quer saber. É, foi terrível, mas a gente conseguiu salvar ele a tempo. Salvar em termos. Eles têm que saber, eu acho. Não, cara, eles têm que ter a criança e a gente tem que ter o dinheiro. Depois que a gente tem o dinheiro, a gente fala. É. Porque. Como assim? Só vai. Você só vai saber quando a gente tiver o dinheiro. O que aconteceu? Eu falei assim, cara, vocês são negociadores natos. Quer que esse quer? Juro, você vai falar alguma coisa ou vai deixar ele? Oi? Você vai falar alguma coisa ou não? Não, cara, eu não falei isso pra eles não, by the way. Na verdade, falei. Foda-se. Ela não deu vídeo pra ele. Não, o nosso trabalho foi, era trazer ele. Só não, isso. Não importa, contando que ele esteja bem. Aí tem um. Já tem um médico lá de plantão na casa, né? Beijo, acho que lá. Ela fala assim: ele só tá desmaiado, tá tudo bem com ele. Então. Nem te fala então. Como que ele desmaiou. Muito obrigado a vocês novamente. Garanto que a recompensa será depositada em suas contas bancárias assim que vocês saírem daqui. Muito obrigado. Não, prefiro pagamento à vista. Pode ser agora? Oi? Não pode ser agora? Prefiro pagamento. Por favor, acabei de encontrar meu filho. Dou a minha palavra de que assim que eu tiver tempo, eu vou encontrar depois. Acabou de encontrar teu filho em nossa causa. Aí ele olha pra vocês assim, como se estivessem sendo meio rudes assim. Falou, muito bem. Aí ele dá um sinal pro segurança assim, aí o segurança chama o outro cara que tava lá perto. Que era um advogado da família. O advogado chega lá. Por favor, acompanhe esses senhores aqui. Ele vira e fala pra mulher. Eu já vou, só um minuto. Aí chama vocês todos pra salinha. Aí vai vocês, ele, o advogado e... Entendeu? Ele, o advogado e vocês todos. Uhum. Tá lá na sala de Jacinto. Que é a sala do outro lado. E acerta os detalhes lá com vocês. Pra depositar e fazer a transferência ali mesmo. Na casa dele. Pronto, satisfeitos agora? Eu liguei pro meu contador. Meu gerente da minha conta. Vou verificar tudo certinho. Uhum. Tá tudo certinho? Tá tudo certo. Não fez diferença nenhuma, 2 milhões. Eu vou ver. Ah, só tinha 5 milhões só, né? Agora tem mais... Só tinha 5 milhões? Só. Ah, tá. Ah, que merda, hein, Guilherme? Botar ponto nessa parada de recurso? Não, mas aí você vai ganhar 5 bilhões toda a aventura. Mas você não poderia comprar o andar, não poderia ir de helicóptero. Sim. Mas agora todo mundo pode fazer isso, então, tipo, não, o personagem não. Perdeu a importância. Na verdade, não, cara. Porque você sempre vai poder fazer isso. Entendi. Entendeu? Você é o suporte, né? O nosso dinheiro gasta, o seu não. O meu tá sempre ali. O seu é pra sempre. Uhum. Você sempre vai poder fazer isso. A gente compra o helicóptero, pronto, não pode fazer mais nada. Então, vocês não podem comprar um helicóptero. Exatamente, entendeu? Você tem tipo 20, sacou? Você limpa sua bunda com o helicóptero, sacou? Não, faz todo sentido pro meu personagem, então tá tranquilo. Quando vocês estão saindo da mansão, vocês escutam. Vocês não tinham escutado até então. Se vocês saem da mansão, vocês começam a escutar de novo o rosnar do Deus geral. Aí eu falei, cara, vamos resolver esse jeito fácil. Dá uma muleta, cara. Tá tudo certo. Fala pro moleque, para de encher o moleque. Ah, é o seguinte, bota a muleta dentro do carro dos caras. vamos resolver isso na moral, vamos lá. Ô Borges, eu peguei o amuleto e fui devagar com ele na mão pra entregar pro cara. Em direção à floresta? Não, em direção. O bicho tava. O último. Cê, já, não, vocês só escutaram o barulho. Só escutaram o barulho, só. Pendura em uma árvore. E meio próximo. Não, eu fiquei parado. Andei uns 20 metros, fiquei parado com o cordão na mão, sequestra e pegar. Você ficou parado ali. Vocês estão com ele ou não? Só pra. Não, sim. Eu tô de longe vendo. Eu também. Ligando pro Ghostbusters e tal. Vocês estão esperando ali, um tempo depois vocês veem a figura do homem, se aproximando na direção do barão. Ah. Se aproximando sem pronunciar uma palavra. Ele chega perto, bem perto, fica a 1 metro de distância de você e vai e estende a mão. Eu tô vendo com uma lunetinha. Pra pegar o cordão? Ele só estende a mão. Não, mas tipo, ele é de quê? Pra pegar o cordão? É, você tem isso que sim. Tá. Tá. Na hora que ele foi pegar o cordão, eu pego a machadinha e corto o braço dele fora. Ai meu Deus. Olha os caras fazendo um negócio pro mestre pra não deixar o cara dormir, sacou? Você realmente vai fazer isso? Não, você não vai dormir. Cara, nessa eu tirei a lunetinha do olho e olhei pra cima. Assim. Você puxou a machadinha, cortou, só que passou direto, como se fosse nada. Vento. Assim que você cortou, sumiu. Ai, ai. Você se... E assim que você cortou, você sentiu o colar sendo puxado pela dentro da floresta, assim. Como se fosse de novo aquela força magnética. Não, tá sendo puxado, tá na tua mão. Bota isso num galho, pendura num galho. Ah, cara, eu soltei o colar. Soltou? Soltei. Ele foi pro meio da floresta, como se fosse flutuando, assim. Ah. Sumiu. Meu carro já chegou agora? Chegou. Vocês escutaram a voz assim. Saibam que vocês não eram merecedores. Tá bom. Mas isso ia não dar pro carro. Botei meus óculos escuros, um chapeuzinho. Uhum. Tá chovendo, não é isso? Tá chovendo bastante. É, então eu já tava de chapéu, só botei meus óculos. Eu fui andando pro carro fazendo a dança da chuva. Parou de chover. Funcionou! Instantaneamente parou de chover. Cara, você é bom. Vocês chegaram no carro, entraram, foi embora. Deixa eu acabar minha vida. Não, eu acho que isso não deu certo ainda, gente. Até porque a gente largou um cara na floresta, né? Embaixo da cama. A gente esqueceu o John debaixo da cama do. Não, cara, ele veio. Não, ele tava correndo na floresta, né? Ah, tá. É. Esqueceram do lado de fora, né? Ele tava pego, tropeçou, bateu com a cabeça e morreu. Ele tropeçou numa joaninha e morreu. Acho que tem que cair, ó. A gente ainda tem que cair na porrada, fazer alguma coisa. Não, cara, porque tipo assim. O problema é o seguinte, a gente salvou o moleque. No dia seguinte ele vai fugir de novo. Opa. Eu fiz um barulho de motor pra galera agilizar. Fuck nature. Dei aquela cantada de pneu que sai fumaça e vivo. Tá, vocês entraram no trombão. E acabou.